Cimento Forte vou sim, pra construir ou reformar, seu sonho realizar. Cimento Forte vou sim, pra construir o seu sonho, lado a lado com você. Cimento Forte vou sim. Esse é forte. O cimento que o pedreiro já conhece, o seu sonho acontece. Cimento Forte vou sim. Parceiro na obra, reforma e na construção, tem que ser cimento forte. Cimento Forte vou sim. Esse é forte. Esse é Rocinho. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. David Guetta, Sun Goes Down. Apenas os grandes hits. Adam Lambert, Ghost Town. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. É, que som é esse, tá rolando? Meu Deus, é um som diferente aqui, que é isso? É, Estádio 97 começando no oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra curtição? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97 da Energia 97. Sejam bem-vindos! Opa! Opa! Beleza? Boa! E aí? Hoje, hein? Chegou aí, fim do ano. Aí. Giro o quê? É Natal. Chegou, né? É Natal. Temos mais duas semanas e meia de programa antes das férias. Papai Noel. Férias. É. Papai Noel. Você já fez bilhetinho pro Papai Noel, velho? Já, já. Pra você é avô Noel. Já pedi. Você pediu um título esse ano, né? Não, pedi. Você ganhou, Paulista. Ele ganhou, só ficou fora da Libertadores. Pedi pro ano que vem, pra 2016. É legal, né, Gê? Você viu hoje, você gostou da piada lá, foi boa aquela lá, hein? É, só que eu vou guardar a plaquinha pra galera, hein? Pra quem não viu, né, o São Paulo vai pra Libertadores, né? É. Corinthians vai pra Libertadores. Palmeiras vai para Libertadores e o Santos vai pela Imigrantes ou Inverno. E usando sem parar, mas não tem problema nenhum sem parar. Aí, fica a questão. Fala, velho. Não, e aí eu vou guardar uma plaquinha, porque sempre tem uma plaquinha. Bem-vindos à Anchieta. É. Então eu vou guardar essa plaquinha. Tem uns desvios, né, Anchieta? Tem uns desvios que o cara pode. Mas o RG, para descer pela Anchieta, eu detesto, eu abomino. Não dá mesmo. Porque tá feio lá, velho. É um radar atrás do outro e todos os radares ali são só 50 caminhão, por hora. Né, mano? Também. Na Imigrantes também tem, mano. Não, mas a Imigrantes, RG, pelo menos você desce a 80, velho. Como que você vai descer a serra inteira na Anchieta 50 por hora pra tomar multa, velho? Eu acho que é muito, muito melhor. Ó, eu odeio Mogi, né, com todas as minhas forças. Nada contra quem mora em Mogi, mas, por exemplo, aquela sequência de radares que tem ali, eu vou às vezes com sono, até esqueço dos radares, na hora que eu vejo já passou. Eu odeio todos os radares de Mogi com todas as forças, mas ó, a Anchieta é pior. Pior. Oh, mas ontem... E lá é quarentinha, né? É, então, tem lugar que é. Sábado eu fui pra Vinhedos, pô, vai ter radar também. Pra onde você foi? Vinhedo. Vai ter radar, tem lá longe também. Por isso que não dá pra criticar quem anda sem placa, mano. Tá louco, cara. Como não dá pra criticar quem anda sem placa, velho? RG, é uma barbaridade, vagabundo. Pra quem não atualizou aqui, E aí, como, como é que ficaram as genovevas? Vamos passar aqui pra finalizar o ano, né, senhor? Vamos falar as genovevas aqui. Tem genovevas, mas hoje vai ser também. Cápsula do tempo. Tem a cápsula do tempo. Vamos ver quem, quem vai mais ser tarde, rebaixado. Mais tarde, tem a cápsula. Olha, em quarto lugar. Há apenas 6 placares no ano, Corinthians. Corinthians, parabéns ao Corinthians. Coringama, Coringama. Quase mais um ontem. Nossa. Terceiro lugar em genovevas. Não tem título, RG. Quer dizer, tem o do Paulista, mas foi 10. Parabéns. São 10 placares. Parabéns. Tá bom. Terceiro. Tá bom. Fazer o quê? É. Segundo lugar em genovevas. É o Tricolor, com 14. E o grande campeão em genovevas. Caramba, eu vou falar pra você. Que ano, hein, Domênico? Sarvou a lavoura essa título, hein? Puta, eu tô tão preocupado com isso aí. 17 placares. É, chupa! Eu gostaria que o ano que vem fosse... Poder a mesma coisa, ter, né? Não tem problema. Campeão, aí, velho. Eu quero que vocês se danem. Comemora agora, vai. Chupa aí o seu trouxa pra em cima de vocês, ô. Não. Mané. Trouxa. Olha, eu acho que é um absurdo a chupa. Maneira que sabe por que chupa? Sabe por que chupa? Porque esse cidadãozinho aí não veio aqui a bater cara aqui na quarta, quinta-feira. Bate cara, bate o RG cara. Veio aqui. Agora esse cidadãozinho aí, ó. Covarde. Eu acho. O senhor é covarde. O senhor é moleque. Que isso? Olha aqui, olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Tira, sai que é, gente. O senhor é moleque. Moleque, moleque, senhor. Você tá incentivando violência. O senhor é moleque, chupa. Você gostou, senhor Bento? Gostou? Gostou. Tem que destacar, Domênico. Boa, Domênico. E tanto o Azedão quanto a vovó, eles não comparecem aqui quando estão. É verdade. Vamos fazer justiça. Tudo isso aí por um títulozinho de Copa do Brasil. Imagina como valeu uma coisa, né? Fica com o do Paulistinha pra vocês aí, ó. Mas é um absurdo o jeito que o Domênico trata esse grande jornalista. O jornalismo tá sendo Cláudio Azedão. É um absurdo. Não pode dar mais opinião. É. Tá bom, enfim. Tudo bem. Né? A pessoa acha que só porque dá opinião, acho que tá torcendo. O Azedão, isso é porque você não viu o que ele falou dos outros quinta-feira. Você não tava aqui. Se o Azedão ele trazia, imagina o resto. Porque ele não falou aqui. Mas esse Azedão aqui tá. Então vamos falar do Santos, né? Vamos, ele tá com a manguinha de fora, mas o original tá numa tristeza, rapaz. Vamos lá. Ô, RG. E aí, Azedão, tranquilo? Susta. Debandada geral lá ou não? Não, acredito. Mas os meia devem ir embora, né? O Marquinhos Gabriel já foi até oferecido pro outro, pro time da Capitar. Ó, o Marquinhos tem condições, né? Tem condições, é, muito pela, caro. Pela grana pro Santos, não dá, né? Realmente não dá. É, agora entramos naquela fase do, né? Ah, vai. Do fim, né? Até janeiro agora, segura a onda aí, né? Aonde meteu 5 golzinhos. Meteu 5 gols, né? É, a molecada. Estavam bravos, né, RG? Botou a molecada pra rodar. Mas era um dos jogos que realmente não valia nada, né? Não, não. Pra nenhum dos dois, absolutamente nada, né? É, quer dizer, se apanha... Ia ser complicado, né? Porque... Ah, não ia nem. É, mas no sentido de que, pô, aí tá vendo, né? O pior que ia acontecer era ter um placar gravado pro seu Bento aqui. Então, aumentar uma genoveva. Mas seria chato, né? É, caprichar um pouco, mas. É, seria chato, mas tem que ser assim mesmo. É, infelizmente, fica a frustração, né? Embora exista o reconhecimento de ter também ganho um título. Mas a frustração por não ter conseguido, já que tinha possibilidade e condições de abocanhar uma vaguinha com a Liberta, que ia gerar grana, né? Ia ser legal ter, de repente, até os 4 paulistas aí na Libertadores, poderiam estar, né? De repente, vai saber. Já aconteceu alguma vez na história? Os 4? Eu acho que não, hein? Os 4 não, os mas... Os três já. Três oportunidades. 4 eu acho que não. 4 não. Então, a única culpa exclusiva foi do próprio Santos. Tinha vaga na mão, tinha tudo na mão, infelizmente... E outra coisa, né? Não soube aproveitar. É, RG, por pouco, mas muito pouco, não tivemos aquela sequência que o Sombra sempre comenta aqui dos 4 vencendo, né? O Corinthians pegou o Havaí. Era o jogo que nós cravávamos que ganharia, era esse jogo. O Corinthians acabou com a alegria do Corinthians, Havaí, não. Coitado lá daquele André Lima. O único que não ganhou foi o Corinthians. Coitadinho vendo na caneleira lá. Você vê que. Estragaram. Não vai, velho. Mas o Corinthians pegou leve com o Havaí. O Corinthians pegou leve com o Havaí. Mas não precisava ter feito aquele gol, mano. Pô. O Corinthians foi lá de maneira sutil e desligou os aparelhos do Havaí. Foi lá. Eutanásia. Então que o Santos. Cometeu eutanásia. O Corinthians foi lá e desligou o botãozinho e a RG ficou. Mas chegou até a melhora da morte. É. Por um minuto eu acreditei. Então que o Santos tire as lições. Comemorando lá, hein? Que o Santos tire as lições necessárias para 2016 que bote mais essa molecada aí pra rodar no Paulista, pra ganhar um pouquinho mais de cancha e na hora que precisar, e... né, nas competições mais importantes, todos estejam aí aptos a jogar. E quem provavelmente fica, não sei. Estamos, a confirmar, mas é praticamente certo que teremos aqui na quinta-feira o presidente do Santos. Boa, legal. Rola. Boa. Olha grande, só. Grande modesto. Estádio 97. Grande modesto. É importante que, inclusive, um essa gestão do Santos vem aí mantendo uma ligação muito legal com a rádio, vem mantendo aí uma conexão bacana com a energia. Um abraço pro Edu Rezende. Grande, né? Edu. Um abraço aí pra galera do marketing do Santos, pro próprio presidente Modesto Roma, que já nos atendeu também aqui no Estádio 97. Já participou via, né, teléfone. Exatamente, o meu amigo Andrés, lá do Comitê Gestor também, um grande abraço para você, toda a galera aí do Santos, ponta firme com a energia. Estamos bolando aí também coisas bem legais para 2016 com o Santos Futebol Clube. Aí viu? Sim, aí legal, sim. Você, santista, fique ligado, vem projetos muito interessantes do Estádio 97 junto ao Santos Futebol Clube. É isso aí. E aproveitar, viu, Azedão, e mandar os parabéns pro Ricardo Damasceno, que é um ouvinte assíduo tricolor do Estádio 97. E que está esperando a filhinha para hoje nascer aí, a Luísa. Seja bem-vinda, Luísa, e parabéns aí ao Ricardo e à esposa dele. Oh, também um beijo pro Luíde, filho do abraço Edu. Aí, grande Edu do 222. E só uma coisa, viu? Porque os caras caçaram o Ricardo Oliveira e ele ficou quieto esse tempo inteiro, porque ele estava bem chateado. Então chupa. Que jogador bom no Brasil chupa. É assim, entendeu? Chupa. E hoje ele respondeu aqui, Rafael Marques, que nem joga no Palmeiras, é banco. É uma chupa, não interessa. Respondeu? É banco, mas é campeão e o senhor chupa junto com ele. Ele respondeu? Falou, o chupa futebol aí, anda chato. É isso aí, se chupa tá chato, no tá chato, para de jogar, trouxa. Imagina pra quem perdeu. É. Nossa, eu tô achando tão chato hoje. Nossa, tem razão, eu tô achando, velho, que tá tão chato o futebol, pra quem, velho. Pra quem nossa, perdeu, tá chato. Nossa, como eu tô chato. Nossa. Nossa, tô tão... Nossa, que mais chato. Como assim? Oh, trouxa. Você fica zombando os outros. Fez caretinha. Você tem que saber ganhar. Não, não é isso, Portugal. Eu detesto o cara que paga de uma coisa e não é. Ah, é? Sabe aquele tipo de lobo em pele de cordeiro? Dando uma de igual. Então, bicho, dane-se, chupa. Mas olha. Chupa. Estamos falando aí agora do Santos. Encerrou a manchete do Santos? Sim. Já foi, velho? Já. Então, beleza. Continuando, seu Bento, vamos falar aí do segundo jogo, que nessa rodada não valeu nada. What the fuck não, Palmeiras! Tá de nós, né, seu Bento? Fala do campeão. Foi lá e passamos o trator lá. Quer dizer, vocês foram lá. Nós, né? Fala de nós. É, ô vovó. Tá aí, pô. Palmeiras, né, vovó? Você corre o jogo inteiro, vai lá, cruza, faz um gol com o Dudu, que tem 1,20m, pra aquele goleiro idiota sair que nem uma potra. Pelo amor de Deus, empresta esse Fábio ano que vem. Calma. Pelo amor de Deus, empresta. Tá queimando o cara já. O bicho tomou gol do Pará de cabeça, velho. Tomou gol do Pará de cabeça. Calma. Que ele saiu errado. E você vai jogar Libertadores? Você vai jogar Libertadores? Vou jogar só nos jogos da altitude que eu não vou poder ir. Mas você, como assim? Com relação a esse goleiro? Eu tenho evento no dia. Tá até calma, hein, Domênico? Tá até calma. Você pega aí o Danilo Fernandes, que hoje tá no gol do Sport. Ele foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Acho que todos aqui devem estar de acordo. Entre os cinco. Tá entre os cinco melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Pelo menos que jogaram nesse Campeonato Brasileiro. É um cara que no Corinthians, Domênico Gato, ele não passava confiança. Tanto é que não ficou. A diretoria do Corinthians não fez questão nenhuma de ficar com o cara. Hoje no Sport, tá certo? Num time menor, um time que ele teve uma sequência, que ele ganhou a confiança da torcida, o cara tá mostrando o valor dele. Pode acontecer a mesma coisa com esse Fábio. Esse Fábio, ele foi aquele moleque que foi questionado no ano passado. Ele foi questionado por algumas falhas que ele cometeu, inclusive ele colocou o Palmeiras na berlinda por algumas falhas individuais. O Palmeiras acabou ficando muito próximo da zona de rebaixamento. É, mas se o Palmeiras emprestar esse moleque para um outro time menor, principalmente se for da Série A, onde ele vai ter uma visibilidade, eu acho que esse moleque é bom goleiro também. Ele é bom goleiro, não queimaria o cara assim, não. Acontece, foi um erro. Eu sei que grotesco que foi, mas é um erro. Não é defender, né? Mas goleiro também, às vezes, quando fica muito tempo sem jogar e entra, precisa de jogo. Precisa de jogo, goleiro, eu amo a posição, precisa muito de jogo. Treino é diferente, jogo é totalmente diferente pro goleiro. E aí falha. Muito bem. É isso aí do Palmeiras? Rapidinho, assim, papo. Ah, mas ô, pera aí. Vocês são tudo brincalhão, gente. O Fábio, ano passado, jogou naquele time horroroso do Palmeiras. Ele teve falhas horrorosas. Mas assim, era uma atrás da outra. Mas você ouviu o que eu falei? Pera aí, mas eu não terminei. Mas eu não terminei. E nossa, o mano já te atropelou. Mas você vai execrar o moleque? Não, vou. Desculpa, olha, eu tô com o Dalai Lama hoje aqui, eu não vou execrar ninguém. Não, é que o meu Yom Kippur serve pra isso. Ah, eu vejo, eu sei. Aí ano passado, esse cara errou, mas ele fazia erros. Ele quase ajudou a rebaixar o Porco. Eu cansei de ouvir o torcedor do Palmeiras falar, ó, esse cara contribui muito pro Palmeiras também chegar lá. Né? Pô, essa saída de gol dele ontem, isso não é falta de jogo. Pô, isso é uma loucura. Vê o lance. Fraco. É uma coisa, não tem cabimento. É bizonho, o de ontem é bizonho. Não, mas é inacreditável, eu não sei o que ele quis fazer. A bola não era pra ele. Olha onde ele foi sair. Eu não sei não, cara. Esse pra mim aí não. Eu não vejo esse Fábio aí. Ele ficou longe da bola, não chegou nem perto. Eu não vejo esse Fábio aí como ele vai. Ele gol, é bom goleiro. Mas imagina a condição do moleque também, veja. Ele sabia, ó. Primeiro, já tá sem ritmo de jogo. Não tô aqui fazendo papel de advogado do diabo, não, mas vai vendo. Uma desculpa. Não, vai vendo. Tá. É o moleque tá. Quando é o Júlio César, ele é braço curto, é horroroso. Mas o Júlio César, Benjamin, ele era titular. O Júlio César, ele teve sequência. Ele também era o Fábio. Mas é que tá, Benja. O Fábio, ele entrou num contexto ali que não era favorável. O time do Palmeiras aí tava caindo pelas tabelas. Quando eu falei que o Lulinha, era um time fraco. Quando eu falei que o Lulinha entrou num contexto que não era favorável. Mas é que tá, Benjamin. Mas peraí, quem criou, tá certo, o monstro foi o Lulinha, o empresário dele, que não, na época era o Wagner Ribeiro. O Fábio nunca chegou falando que ele era o Van der Sar. O Betão entrou. O Lulinha falava que ele era o Maradona. O Betão entrou no Corinthians. Foi a palavra do empresário dele. Tá bom, então esquece o Lulinha. O Betão entrou no Corinthians, no pior momento da história do Corinthians, entrou lá. Também, foi jogado aos Leões. Foi execrado. Fato, mas é que tá bem. Aí o Fábio, né? Fábio, é bom goleiro. Ele... É, mas a escola de goleiros da porcada, velho, fala por si só. Eu tô vendo, a escola de goleiros do Palmeiras é fora de série, mas o goleiro hoje, o ídolo do Palmeiras, não veio de lá. Tem 35 anos. Tá ruim, 36 anos e veio do Vasco. O Deola, o Bruno, mas é que tá, vó. Todos eles, vó, certo, coloca, e trouxe. Coloca, e a escola é tão boa que trouxe agora o Wagner. Goleiro do Bahia pra ser reserva do Praia. O Cavaliere deixou. Coloque-se na condição desse menino. O cara tava lá pra substituir nada mais, nada menos que o Marcos. Peraí, como ele muda? Peraí, é muito louco. Eu não consigo entender um mano agora fazendo defesa de jogadores no clima de Natal. Coloque-se no lugar. O mano é isento. Ele é isento de caráter. Peraí, você mudou demais. Não é que eu mudei demais. Já falei isso hoje. Peraí. É a segunda vez que ele ouve essa mesma frase. Não, mas peraí. Vamos por partes. É. O clima então de Natal, fala assim, olha, eu mudei, o clima sou de Natal, outra pessoa. Não mudei. Parei de me drogar. É, o clima de Natal está mexendo comigo. Está mexendo comigo. Pegou mas, por exemplo, o pai do Fábio Sombra, o goleiro do Palmeiras, o cara é ouvinte do Estádio 97. É. Agora ele deve estar ouvindo o Benjamin cortar em pedaços o cara. O Benjamin esquartejou profissionalmente esse goleiro Fábio do Palmeiras. Profissionalmente, não foi pessoalmente. Mas indiretamente atinge a honra do cara. E a mãe do Jaime, quando você falava que ela era culpada? Eu acho que, também, por exemplo, mas eu errei, eu falei aqui no ar. Mas aí é o seguinte. Você, mano, parabéns. Olha, você é um dos mais isentos do programa. Obrigado, parabéns, Domênico. E você tem razão com relação ao goleiro do Palmeiras. Mas, gente, quando a pessoa decide por uma carreira... Ninguém fala da senhora ainda. Quando a pessoa decide por uma carreira dessas, ela sabe que ela está sujeita ao julgamento dos comentaristas, do público. Mas muitas vezes aí, Sombra, acontece um apedrejamento midiático. Então vai ser gerente de banco. É triste isso, o cara tem família, mas, mano, posso falar uma coisa? Ele surgiu no passado, o Fernando Prato tinha machucado as pernas do braço. É. Aí... Machucado o quê? O braço. Você falou as pernas do braço? É, primeiro ia falar as pernas, depois lembrei que foi o braço. Ah. O cotovelo, né, vô? Aí ele jogou 3 jogos bem. Aí, a partir daí, ele afundou o Palmeiras. Aí ele teve uma chance ontem, pela última vez, porque o Wagner do... Por que a última vez? Você já determinou isso, vó? Eu ouvi falar. É. Era a última chance. A senhora tá queimando ele? O Wagner dos Havaianos lá. Queimou sozinho, né? Ele vai vir, exatamente. E na última chance dele, ele dá um... O Wagner dá um chute no vácuo, ele deu um soco no vácuo. E tinha aquele goleiro alemão também, que é tão ruim quanto. Mas se o Palmeiras fizer o que o Corinthians fez... O Halemão. Não é ruim. Se o Palmeiras fizer o que o Corinthians fez de emprestar esse moleque aí pra um outro clube menor, se tiver na Série A ainda melhor ainda, esse moleque vai mostrar que é bom goleiro. O Mano tem razão. Com relação à escola de goleiros, que o Benjamin falou que é uma porcaria. Não, ele não falou isso. Não, você não falou. Eu entendi, mas foi o que eu entendi também. Eu tô vendo os últimos goleiros da escola. Quero avisar, eu não sei. Mas ele não falou porcaria. Não, tudo bem. Ele deu a entender que ele deu. Então vai, fala de novo. Vai. Ah, O Mano tá vindo com essas piadinhas. Não, mas não era, eu ia falar. Eu não ia falar isso. Não. Tô dizendo que você falou alguma coisa com relação à categoria de base do Palmeiras. O Mano tá vindo com essas brincadeirinhas. Aí quando eu fizer com ele, ele fica nervoso. Fala de novo. O que você acha da categoria? Em algum momento eu falei que a escola de goleiro do Palmeiras é uma porcaria. Mas eu não falei. Então fala de novo. Ele falou assim, o Mano falou assim. Não foi isso que eu quis dizer. A escola de Palmeiras de goleiro é fora de série. Você falou? Não foi? Nesse momento não é. Prova disso que o ídolo do Palmeiras hoje é o Fernando Prass, com 35 ou 36 anos, que veio do Vasco. Isso que você falou. E aí, o Landucci. Não, precisa, me pera aí. Aí o Landucci veio e falou assim: Bruno, Deola, Fábio. Então vamos lá. Fábio. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: o goleiro. Vai se ferrar, velho. Eu tô sendo ameaçado. É o hipócrita, é o demagogo do programa. Aí, Sombra, tô sendo ameaçado. Não, mas eu fui. Então, assim, com relação a isso, Benjamin, da categoria de base, falaram aí, e um monte de goleiro do Palmeiras, lembrem-se que o Marcos foi o último grande goleiro que o Palmeiras teve da categoria de base, certo? Só que o goleiro que substituiria o Marcos é o goleiro que hoje está no Fluminense, que é um baita goleiro. Diego Cavalieri. Esse é da base do Palmeiras. Ele só foi embora porque ele não tinha chance de jogar com o Marcos no gol. Portanto, meus amigos, o goleiro que seria do Palmeiras hoje, que não precisaria, acho que talvez não precisaria nem ter comprado o Prass. É verdade. Se o Cavalieri tivesse lá, o Palmeiras não precisaria. Então, calma. Não é também tudo ruim, tá uma porca. Não. Não concordo. Acho. Mas o Cavalieri foi formado há quanto tempo? Há mais de 10 anos. O Cavalieri tem 31 anos, gente. 10 anos atrás, pô. Ele era quase. O Cavalieri tem 31, né? 32 anos. Mas a categoria do Palmeiras tá sempre revelando bons goleiros. Quando ele jogou a Série B, ele não era banco já? Não lembro. Aí, olha, nada. Hoje tem um negócio chamado internet. Eu não sei. Esse negócio ainda vai pegar. Como é que faz aqui? Tem um negócio chamado Google que vai pegar mais ainda. Vai pegar. Então, quando diz que juntar com o Google, diz que a informação vai ser um fenômeno. Vê a idade do Cavalieri, pô. Ele é de 82. Faz as contas que a volta tá ruim. De 82? Então tem 33. Queria ver se ele sabe fazer conta. Ó, começou no Palmeiras, ó. Tá vendo? Falei de 2002 a 2008. Aí depois foi pro Liverpool. Foi Liverpool, cara. Pro Cesena. Sentou no banquinho lá. E depois pro Fluminense. Uhum. Bom, então dá pra dizer que o último grande goleiro revelado foi lá por 2002. Em 99 ele jogou o Brasil Sub-17 já. Sim. 2002. Ele estreou em 2002, mano. Ele foi alçado. Foi de 13 anos. É, tá aqui, ó. 2002? Isso, ele já era banco no Marcos. Tá no IFP. É isso aí, Domênico, é verdade. Pô, quantos gols anos tem o cara, então? 33. Então, por isso que eu falo, eu não tô errado. Eu falei, a escola de goleiro do Palmeiras, ela era boa. Hoje ela começou com 17 anos de idade no gol, é isso? É, 82. Ué, com 17 anos ele estreou? Isso. Não, com 20. É, o Sombra tá mais correto. Ele jogou o Sub-17 da seleção já, do Brasileiro Sub-17 ele jogava. Ah, mas é verdade, desde disso não surge o goleiro. Mas, gente, às vezes acontece, não é porque você revela goleiro, você vai. Uma hora você chega e fala, pô, agora não deu, é melhor pegar de fora do que você, às vezes, dar força pra um moleque que não é bom. Ué. O Corinthians também, aquele Everton do Atlético Paranaense, era deles. Assim como o Diego Fernandes também, da escola de goleiro do Corinthians. O Palmeiras só foi buscar goleiro fora porque os dois que estavam lá da base não estavam dando conta. Era o Bruno e o Fábio. Isso não é crime nenhum. O Cavalieri não quis esperar. Qual o problema? Não deu certo. É isso aí. Muito bem, seu Bento. Esse é o Estádio 97. Já vamos continuar com as manchetes do estádio. Mas antes o Benjamin vai falar do Grupo Ésser. O Horner deu um apartamento pra cada jogador pra conquistar a vaga. Mas quando acabou o jogo, velho, eu não tenho coragem de ler o WhatsApp que ele mandou. É mesmo? Falando de você. Ele tem restrições em relação à pessoa, né? Ele falava assim: fala pra esse que estamos na Libertadores. Fala pra ele ir pra lá não sei aonde, que nós estamos na Libertadores. Ele é um rapaz educado, ele não fala. Pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, amigão. As regiões da Augusta da Liberdade são cheias de bons negócios, lazer e cultura. Na Augusta, a Ésser tem o Belo Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Ésser tem o Startup, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora, amigão, quem visitar os stands de venda do Belo Augusto e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda vai ganhar um vale-presente de R$ 50 da Livraria Cultura. É isso mesmo. R$50 para você gastar como quiser. Livros, filmes, música, games, você que manda. Para ganhar esse presentão, visite os estandes até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com o consultor Esser. Anota aí. O Belo Augusta fica na Rua Augusta 890-890, hein? E o Startup fica na Rua Pandiaca Lógeras 84, na Liberdade. E olha, você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 para gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pro Paula Gil, pro Guilherme. E ó, ele mandou um recado agora no WhatsApp, ele tá ouvindo aí no carro, o Rafa falou assim: bem, já avise o Sombra. Em 2005 ninguém acreditava, ganhamos a Libertadores. Aí o resto eu não posso ler porque o programa sai do ar. Mas que pessoa ressentida. Ela tá brava, não é assim, possível. É. Nunca falei nada contra ele. Falou aqui, ó, em 2005 ninguém acreditava, ganhamos, fomos campeões do mundo, ele fala aqui. Ó, tá bom, você. Então, tá bom, um abraço pro Horn, mesmo assim, me odeia, mas não tem problema, eu gosto dele. Estádio 97 da Energia, 97 FM, também tem o oferecimento de Recubriplast, Dodô. Vamos falar de Recubriplast, que é o seguinte, viu? Você que tá com problemas aí, aliás, muitos, né, problemas de infiltrações, goteiras, e nessa época de chuva aí, muita gente reclama, né, com esses problemas todos aí. É, aí o cara fica com medo da chuva, cara, porque o cara olha e fala assim: ih, vai chover de novo, minha casa, esqueci de colocar o balde lá perto do computador. É. Vai molhar o computador, vai me estragar tudo. Você não tem que ter esses problemas, não tem que ficar com medo da chuva. Você tem que proteger a sua casa. E agora vem o produto que vai resolver os seus problemas, que é o impermeabilizante Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. Recubriplast é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? E também Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, te mandar um abraço aqui pro Jean. Ele é São Paulino, tá todo feliz aí, viu, Sombra? É, feliz que o São Paulo conseguiu aí a vaga da Libertadores. Ele é proprietário da loja Fazio e Filhos. Fazio and Filhos. And. Gostou do and? O Bá também faz o Filhos pra caramba. É verdade. É louco pra fazer o Fazio and Filhos. Essa cara, Franco Boy. Aliás, se você quiser consultar as lojas da Recubriplast, acesse sinteplast.com.br, tá bom? Sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast. Vai acabar com seus problemas, hein? É máxima proteção para toda a sua casa. Você pensa que isso é brincadeira? Teve um caso aí, é sério hoje. Ah. O cara não tinha... Começou a pingar na casa dele e a gota pegou bem em cima do televisor. A hora que ele foi ligar a curto-circuito, queimou a casa toda. Então, se ele tivesse imantado a casa dele com Recubriplast, exatamente, não tinha isso. Mesmo. Cuidado você aí. Continuando as manchetes, no oferecimento de Engove. Vai para curtição? Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI que fica com a gente aí 2016 inteirinho, hein? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, seu Bento. Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Tudo bem. O Corinthians foi sutil, velho. O Corinthians parecia os caras do Walking Dead quando enfia a faca na cabeça do zumbi. Sabe, que vai lá e apaga o zumbi. O mais legal foi a homenagem ao Tite, viu? Desligou os aparelhos. Teve o mosaico do Tite lá que foi legal demais. Mas uma facada na cabeça do zumbi não tem sutilidade nenhuma. Tem sim. Ela é agressiva, certeira. Você assistiu a volta dos mortos-vivos? Sim, claro. Faz tempo. Então a sua... O seu pensamento é errôneo. Ah, não, mas eu tenho por base os zumbis, é por exemplo, Walking Dead, por exemplo, um amigo é mordido. Um amigo é mordido. Ah. Tá certo? Assim? Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele virará um zumbi. Sim. O que, que o cara faz quando ele vê que o amigo é mordido e morreu? Tem que matar o... Não, você tem que... tem que matar o cara, meter uma facada na cabeça. Então, assim. Aí, geralmente, quando você vai pegar um amigo... Você mata pela segunda vez, Não, então, mas você vai lá e dá aquela facadinha assim, ó. Facadinha! Na região da têmpora, aqui. O cara vai lá dar uma facada na região da têmpora. Daí que saiu a sobremesa, o tempurá. Tempurá, Aí o cara vai lá de maneira sutil, foi bem. Dá aquela enfiadinha na faca assim e puxa. De leve. Sai de leve. Foi o que o Corinthians fez. Não dá nem uma giradinha? Não. Mas que o Corinthians foi lá, você assistiu, você assistiu do Tarantino Um Drink no Inferno? Não. No meio da metade do filme, os caras viram zumbi lá no bar. Viram zumbis? Viram zumbis. Os zumbis estão na moda, né? Há um tempo atrás eram vampiros, agora são zumbis. É. Qual que você gosta mais, vampiros ou zumbis? A zumbi, até porque o zumbi, zumbi é legal. Do Thriller, do, aquele videoclipe do Thriller. E continua sendo o maior videoclipe da história. Agora, a mulherada... Não, não. Mas a versão com o integral. Ah, normal, é. É, que digere melhor. É. agora... Eu falei inteiro, eu falei integral. Mulherada, passou um filme de vampiro, é impressionante. É... É isso mesmo, gente. Chupa o pescoço. Na verdade, você lembra quando eu fazia o Vlad, quando eu fazia o Vampiro, aquele maravilhoso? Você gostava muito, né? Bastante. Não, não assisti. Eu não gosto de você. Falar nisso. Gosta de mim? Valeu, valeu, valeu, valeu muito. Como era boa atriz, hein? Valeu muito, nossa querida Marília Pera. Marília Pera foi morar no céu, velho. Valeu, Marília. E a gente vai falar, no carnaval desse ano aqui. Ela tava doente. Ela foi homenageada no carnaval desse ano pela Mocidade Alegre. E a gente fica lá no carnaval e encontra as pessoas. Mas, ela já sabia da doença. Você é praticamente uma evolução de Joãozinho 30? Eu gostaria, Joãozinho 30 foi um gênio, velho. Todas as escolas, velho. Mas, não, a minha Vila Maria, graças a Deus. E, mas, bem, ela ficou muito emocionada. Olha, o Portuga é o Joãozinho 30 do estádio. Com relação ao Corinthians ainda, o Corinthians, ele conseguiu... O Corinthians, ele conseguiu a melhor campanha de todos os tempos do pontos corridos aí com 20 times. O Corinthians atingiu a marca, a fantástica marca de 81 pontos conquistados aí no Campeonato Brasileiro. Qual que era a marca? Mano? Uma mais que o Cruzeiro, 80, né? 80. O Cruzeiro tinha 80. O Corinthians, ele conseguiu aí a marca de 81 pontos. Mas eu acho que dificilmente outro time igualará essa marca. Deixa porque o Corinthians, ele teve um aproveitamento de mais de 70% no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. O Corinthians, ele teve o maior número de vitórias, menor número de derrotas, maior número de gols marcados, o menor número de gols sofridos. Consequentemente, o melhor saldo de gols. Quantos gols tomou o Corinthians? O Corinthians tomou, Sombra, 31. Ah, eu acho que o São Paulo não tomou menos, não. O Grêmio tomou 32. O Vasco, em dois jogos, tomou 31. Ah, você falou nesse torneio? Nesse campeonato. Ah, tá. É que lembra de um ano que o São Paulo foi campeão? Fora. Nossa, o São Paulo tomou... Foi 12 gols. Hã? Não, 12 gols, não. Coisas assim, é. 12? É coisa próxima disso. O que impressiona, Sombra, foi o número de derrotas que o Corinthians teve no campeonato. O Corinthians, ele teve 5 derrotas. Isso a gente contando já essa derrota que teve pro Sport quando o Corinthians não tava nem aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas fora isso, o Corinthians, ele teve a melhor média de público também no Campeonato Brasileiro de 2015, com 34.150 por jogo, essa é a média. O Flamengo teve a segunda melhor com quase 31 mil, com 30.963, e o Palmeiras com a terceira colocação com quase 30 mil também. O Palmeiras caiu muito, mano, porque o Palmeiras largou o campeonato muito cedo. Mas mesmo assim, Domênico Gato, em termos de renda, tanto líquida quanto bruta, a renda do Palmeiras, se não me engano, acho que é a primeira. Que é caro o ingresso. Eu tô abrindo aqui porque eu tô abrindo a tabela, mas ó, o Palmeiras, ele tem a melhor renda líquida, Sombra. O Palmeiras, por jogo, ele arrecada aí, pelo menos arrecadou no Campeonato Brasileiro, 1.271.000 líquido. Isso aqui é renda líquida, já debitando todos os impostos. O Corinthians, ele teve a segunda melhor com 1.175.000. O Flamengo cai para a quarta posição, Domênico, porque o Flamengo, os ingressos são baratos. Baratinho, né? Mas Corinthians e Palmeiras arrecadaram bem nesse Campeonato Brasileiro. Agora a dúvida que fica com o término do campeonato é quem serão os jogadores do Corinthians que deixarão o barco, né? Porque o Corinthians, ele recebe uma série de sondagens aí com relação ao zagueiro Felipe, falam do Malcom também. Esses, jeito, esses, né, devem ser, Benja, os primeiros a deixar o Corinthians. Tem jeito, né? Malcom e Felipe. Eu espero que nas próximas horas, ou quem sabe nos próximos dias... E que o Corinthians consiga renovar com o Ralf. Eu acho que o Jadson também vai embora. Eu acho que não agora. O Ralf não tá demorando não além agora. Da conta? Porque não tá uma queda de braço aí? Mas é porque ele quer ficar. Ele quer ficar e o Corinthians quer que ele fique. Mas... Os empresários estão pedindo lá umas luvas e o Corinthians tá tentando diminuir. E não é só salário? Se ele não quisesse o salário, o Corinthians ofereceu a informação do Pascoal, que ele pediu 400 mil, o Corinthians ofereceu 300. Ele pediu 3 anos de contrato, o Corinthians ofereceu 2. Segundo o Pascoal falou, eles pediram 4 milhões de luvas. Não, o que tá pegando são as luvas, Benja. O contrato já tá praticamente certo, com exceção desse valor da remuneração das luvas. O tempo de contrato acertaram em 2 anos e o salário também 300, 300 e pouco por mês. Mas hoje o que tá pegando aí é o valor das luvas. Hoje teve segundo uma entrevista disso, do Ralf. Segundo o Pascoal falou, esses 4 milhões e 400 mil, o Flamengo já botou na frente pro Ralf. Viu, mano? Hoje teve uma entrevista do Ralf e a gente tava vendo lá no Sport TV. Logo após o jogo contra o Avaí. E no mesmo time ali, o Andrés estava falando para a galera, para os repórteres, que estava tudo ok, né? Tava praticamente tudo certo com o Ralf. E aí os caras correram para cima do Ralf. E aí, Ralf, tá dentro? Não. Não é bem assim, não. Nada, segura a emoção, ele falou. Segura a emoção. Estamos conversando, mas não é bem assim, não. O que aconteceu com relação ao negócio do Ralf aí? A diretoria do Corinthians, se eu não me engano, acho que tinha oferecido um pau e meio de luvas aí perante os quatro que ele estava reivindicando. O Andrés, ele foi conversar com o Ralf nesse final de semana. Conversou diretamente com o Ralf sem passar pelos empresários. É claro que agora, quando for acontecer o acordo definitivo, os empresários vão ter que estar na mesa também para dar o aval ali e falar: Ralf, beleza, é isso mesmo, então aceita aí, assina o contrato. Mas, pelo que o Andrés ouviu do Ralf, o que o Ralf estava exigindo ali, e o Andrés fez uma contraproposta ali para ele, ele viu, talvez, aí uma flexibilidade no jogador, e o jogador aí indicando que aceitaria isso que foi proposto. E é por isso que coube esse otimismo do Andrés perante a situação. Porque o que ele ouviu do Ralf, o que ele conversou com o Ralf, ele viu que o jogador está predisposto a aceitar essas condições aí. Ele fez uma contra-oferta ali, aí discutiram um pouco a respeito de valores, mas houve um consenso entre as partes. O que precisa agora, Regi, é sentar com um grupo de empresários aí do Ralf para ver como é que vão definir essa situação. Se os empresários vão falar: não, é isso mesmo, Ralf, é o melhor que tem aqui para você, então vale a pena assinar por mais 2 anos. Mas eu, sinceramente, RG, se eu estivesse na condição do Ralf, não é porque é o Corinthians, não. Mas o Ralf, tendo a estrutura que ele tem para trabalhar, com o treinador que ele tem, com o grupo que ele tem, ganhando bem, porque querendo ou não, aí o salário de 300, 350 pau por mês é dinheiro para cacete. Porra. Com 1,5 milhão na mão, RG, eu acho que vale muito mais a pena ele tentar aceitar isso daí e continuar por 2 anos aí consecutivos, permanecendo na condição de ídolo e um cara idolatrado pela torcida do Corinthians, do que arriscar a sorte no Flamengo. Mas você fala isso porque ele ia jogar no Corinthians. Se fosse jogador do Palmeiras, você não faria a menor defesa. Já tinha ido embora, ele falou. Pelo contrário, Sombra. O Ralf, se ele chegar... Não, então é... Não, jogar no Flamengo é sempre ruim. É que você, então, talvez não tenha ouvido aí declarações que eu dei a respeito de outros jogadores também. Por exemplo, o Marcelo Oliveira, Sombra. É uma situação que eu também disse aqui. O Marcelo Oliveira, por tudo que ele construiu no Cruzeiro, se ele tivesse lá, Domenico Gatto, uma má fase, um mau ano dele, a torcida do Cruzeiro ia relevar. Ia falar: não, beleza, por mais que tenham pegado no pé dele quando ele tava saindo fora, mas a torcida ainda tem o carinho por ele. Mas no Palmeiras... Já é um cara xingando ele pra caramba. Não, mas é o que eu tô falando. Mas a torcida ainda, grande parte da torcida do Cruzeiro gostava muito do Marcelo Oliveira. Quem pegava no pé era a torcida organizada, por causa de briga política com a presidência lá e tudo mais, começaram a usar o Marcelo Oliveira como bode expiatório. Mas a torcida do Cruzeiro gostava dele. Mas o Marcelo Oliveira, Domênico, ele não poderia chegar no Palmeiras achando que ele seria bem quisto aqui pela torcida, sendo que no Palmeiras ele não construiu uma história. E funciona da mesma forma pro Ralf. Funciona da mesma forma. O Ralf no Flamengo, ele não ia ter o sossego, assim como o Guerreiro não tá tendo também. Ia ter que provar, ia ter que jogar bola. O torcedor do Flamengo ia falar: opa, recebeu 4 milhões de luvas, pediu tanto por mês, o cara joga isso só? Só esse futebolzinho? Mas o cara não tá preocupado com o sossego, gente. O cara, tá sim, o cara já ganhou, tá, ele já sim, fez, viu, a fama dele, não tem que provar nada pra ninguém. Ah, mas tá, o cara sim, quer, o cara quer o dinheirinho dele. Mas o risco é pro Flamengo, quem vai pagar o Flamengo. Você vai pagar o Flamengo. Mas a questão é essa, Flamengo. Ninguém gosta de trabalhar insatisfeito. Não, vai dar satisfeito, mais, tá bom, por mais dinheiro, que vocês, véio, pensem aí, ah, o que vale é o dinheiro. Tá, bacana. Mano. Levanta todo dia, mesmo sendo bem remunerado, Domenico Gatto, sendo cobrado e xingado como o Guerreiro tá sendo. Ele tá indo pro Flamengo, não é o Goiás. Mesmo assim, vê o Guerreiro, Sombra. O Guerreiro no Flamengo não marca um gol a quantos meses. O Christian tá nessa mesma condição que você falou aí no Corinthians. O Christian tá nessa condição. Ele veio com o maior dinheiro, não tá jogando. Mas português é diferente, ele tá, cacete. Ele tá incomodado? O Christian, ele joga no atual campeão brasileiro, em que a torcida agora não pega no pé por nada. Chega pro Guerreiro e fala assim: olha, então você devolve o dinheiro do Flamengo e volta? Não devolve. Ah, mas na boa, Sombra. Ele nem queria voltar, Sombra. Eu duvido, que o Guerreiro não esteja preocupado. Eu duvido. O Guerreiro tem 36 anos já, 2 pesos e 37 medidas. Pelo contrário. É que você só analisa uma parte financeira. Você só analisa o seu lado. Não, você só vê o que é bom pra você. Pelo contrário. Eu usei essa explanação aqui com relação ao Marcelo Oliveira. E o Marcelo Oliveira, pelo que me consta, não é técnico do Corinthians. Vamos aguardar outros jogadores com possibilidade de sair dos clubes e vamos ver qual será o comentário. Vamos ver. Mas não agora, porque ele vai estar esperto essa semana. Vamos ver o ano que vem. Vamos você vai ver o Jadson. Vamos ver o Jadson. Não sou incoerente. Não sou incoerente. Vamos ver. E a mesma frase eu utilizo pro Tite. O Tite deixar o Corinthians hoje pra assumir a seleção brasileira, respeito, é ruim pra ele. Ele tem mais a perder do que a ganhar. Pelo que eu entendi, qualquer coisa que queira sair do Corinthians é ruim. Ele já... Mas hoje qualquer... é. Hoje é. Hoje antes era legal. Antes era legal o Tite não vir pro Corinthians. Agora é legal o Tite não sair do Corinthians. Depende da pergunta. Ele não. Vou defender isso. O Mano nunca falou pro Tite não voltar. Só eu que falo as coisas erradas. Você não falou. Eu falei. Você falou rapidinho. Não, eu falei sim. Ninguém convence falando. Não tem que voltar. Mas essa foi boa. Agora é pro Tite não sair. E continuo, tanto é que eu sou tão coerente que eu usei esse mesmo discurso pro Lugano. Por exemplo, a torcida do São Paulo, Sombra, ela tem uma imagem daquele Lugano vencedor em 2005, levantando a taça, ganhando a Libertadores e o Mundial. Faz 10 anos. Mas hoje, o Lugano, se ele chegar no São Paulo, vai ser igual aquele leão de circo que não consegue mais pular dentro do arco de fogo. Não, aquele leão que mija na própria perna, que tá amassada a perna por causa da urina. É o Lugano hoje. Mas, seu bem... Tá jogando bem lá no Olímpia. Cerro, Cerro. Tá sabendo legal aí, Bento. Mas, tá tão bem que você nem viu o time. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Não acompanho o futebol paraguaio. Futebol paraguaio é grande. Não passa o Portugal assiste sempre. Não, assiste que eles não passa. Como... Não passa. Não tem a TV Paraguai? Passa o argentino, o mexicano passa, o Paraguai não passa. Mas olha, sobre o tricolor, sapecou o Goiás lá pra baixo, ainda de quebra, né? Golaço do Ricardo. Sapecou assim. Não, sapecou, né? Não, mandou. Caiu. E o Rogério fez o gol. O São Paulo... É golaço. O São Paulo... Golaço, hein, meu? O primeiro jogador que entrou na equipe, que tem um pouquinho mais de ousadia... Ânimo. E ânimo, o cara fez... Aliás, o Rogério, sempre que entra, ele vai bem. Sempre que ele vai bem. É o jogo do sul. O São Paulo, ele ficou ali na retranquinha, jogando com o resultado. Ó, mas mais com... Mas não era aquela retranca que você falava assim, não, tá consistente. Era aquela retranca que fala assim, pode vir. Pode vir. Só que o Goiás, ele é tão ruim que o Goiás não conseguia. Uma única vez que o Eric avançou correndo, levou 4 ou 5 jogadores do São Paulo. Só que aí a conclusão, ela não foi boa. O Denis pegou fácil ali no canto. Olha, ainda bem que terminou 2015. Espero que haja uma reformulação boa no elenco. Espero, porque esse elenco do São Paulo, ele dá sono, ele é um tédio. Ontem, por incrível que pareça, o jogo era mega importante para o Goiás e mega importante para o São Paulo. E dava a impressão que nenhum dos dois queria ganhar o jogo. Fim de nada, né? Foi nada. Entediante. Um nhaca só. Foi um... Parecia um jogo de meio da tabela. Um jogo de toquinho de lado, entediante. Sabe que parecia os caras comeram feijoada no sábado e falaram, vamos lá jogar uma bola? É. Aí, que terrível, terrível. Agora, por outro lado, na contramão de que algumas pessoas falam, eu entendo que sim, o São Paulo acabou merecendo a vaga. Tudo bem, não foi um grande futebol durante o ano? Foi. Não foi, realmente. Mas o São Paulo mereceu a vaga. Porque não adianta dizer assim, olha, o São Paulo não merece a vaga e quem estava abaixo merecia. Mas o São Paulo fez os números. Porque se o São Paulo fez essa pontuação e os outros que estavam atrás fez uma pontuação menor ainda, é porque esses mereciam muito menos. Então, assim, já cheguei a ouvir opiniões... No sentido de que, não, olha, o Inter merecia mais a vaga. Não, olha, o Santos merecia mais a vaga. Não, senhor. Não estou dizendo que o São Paulo foi o ideal esse ano. Mas se os outros times eles não conseguiram pontuar, como que eu vou dizer que aqueles que pontuaram menos mereciam mais? Se o que vale é a pontuação. Posso dizer que o São Paulo não foi nenhum modelo de clube, de administração, que o São Paulo teve um futebol precário, sonolento, apático, ok. Mas se ainda assim outros não conseguiram atingir a mesma pontuação, desculpa. Então é porque foram muito mais incompetentes. E aí encaixe-se o Santos Futebol Clube, que teve a faca e o queijo na mão para ter a quarta vaga. Mas abdicou do campeonato de uma maneira extremamente burra, no meu entender. Burra, não sei de quem a ordem, de quem a decisão, mas o futebol que o Santos vinha jogando credenciava para disputar o título e disputar a quarta vaga. Mas aí dane-se, né? É. Agora, quem tava mais interessado foi classificado. São Paulo tava mais interessado. Apesar do futebol do São Paulo não mostrar o interesse, acabou somando os pontos. Vai fazer o quê? Ué, acabou melhor. Somando. Né? Não tem Hoje jeito. É um dia triste. Fez o que precisava, né? É. E hoje, né, primeiro dia do futebol sem Rogério Ceni, um dia muito triste. ACDC. A CDC? É. Antes de Ceni, depois de Ceni? Essa um é interessante. Do um do um. É, essa você hoje é um foi, do foi um. Foi você um. Que bolou essa? Não, não, porque eu já vi na internet. Fui eu que bolei. Ah, bom. É. Quem que bolou? Se fosse você, eu falo, cara, ele bolou. Mas só que, atenção, quem bolou um foi o cara do Vasco. Mas peraí, olha, peraí. Atenção, Colorado! Essa bolinha vai aparecer, impossível. Olha lá, comemorando. Olha lá, torcida do Colorado comemorando a vaga. Olha lá, estão comemorando a vaga, Benjamin. Saiu o gol do Goiás. Ah, sensacional, saiu o gol do Goiás. Estão comemorando a vaga, que beleza. Comemora a torcida do Inter, comemora. Sim, saiu o gol do Goiás. Você não viu essa? Não. Foi sensacional, cara. Tava rolando o jogo. Hã? Como é que é a situação aí? Tava rolando o jogo, Goiás, ou melhor, do Goiás-São Paulo, e no sim, Sul. O Inter e o Cruzeiro. Inter e Cruzeiro. Aí eu não sei que rádio local. Anunciou o gol do Goiás. Anunciou o gol do Goiás. Não fui eu, né? Só foi ficar uma bem claro. Festa no Beira-Rio. Nossa. Foi uma vibração no Beira-Rio. Tá brincando. Comemorando, que bullying, você precisa ver. Véio. Trouxa. Mas que comemorando é bullying, como véio. Se fosse gol do Inter. Lógico, né? É. Aí... vem o choque de verdade. Tem nada de gol, velho. Não, será que foi de sacanagem? Ah, tá, acho que foi. Ah, foi bullying, velho. Será que foi? Sei lá, dessa, Sombra, às vezes até um negócio proposital pra inflamar a torcida, os jogadores. O Vasco fez isso contra o Santos. Mas já tava ganhando de 2-0. Mas foi o jogo contra o Santos, o RG, que o Vasco fez isso daí? Começou a insinuar fazendo... Não é Vasco, que não. Talvez um resultado que favorecesse o time do Vasco, eu esqueci. Não lembro. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Santos, cara. É. E que a torcida do Vasco começou a comemorar aí uma situação em que o Vasco tava comemorando um resultado de um outro jogo ali que tava favorecendo o Vasco. E tem um recado importante de um ouvinte do Estádio 97. Alô, amigos do Estádio 97, Rogério Ceni que tá falando. Queria mandar um grande abraço a todos vocês, eu que pude acompanhar o início da carreira de todos vocês, o programa já fazendo acho que 15 ou 16 anos. Vocês ainda continuam, eu estou me despedindo nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, no Morumbi. Convido a todos vocês, todos os ouvintes, a estarem presentes no Morumbi. Ira estará tocando no intervalo do jogo e nós faremos uma partida memorável, os campeões mundiais 92, 93 contra os campeões mundiais de 2005. Abraço a todos vocês aí do Estádio 97. Sombra, Mota, os São Paulinos, a todos os adversários aí da mesa. Um grande abraço. É isso aí, valeu, Rogério. Obrigado pela audiência do Rogério. Boa, Rogério, sempre na sintonia do Estádio 97. Lembrando que hoje a gente continua com o Quiz para Sempre Mito, onde a gente vai levar 15 ouvintes à despedida de Rogério Ceni, né? 15 ouvintes, e o maior pontuador do nosso quiz vai ganhar o direito de assistir o jogo na linha lateral ali do gramado, cara. Vai ser sensacional, tá bom? Quem que tá ganhando por enquanto essa vaga, Bad? Deixa eu ver aqui, o nome. O cara que mais fez pontos até agora, deixa eu ver quem que é o ouvinte, é o Rodrigo Camargo de Oliveira. Ele fez a pontuação máxima até agora. Se ninguém chegar na pontuação dele, ele que vai ver o jogo ali na lateral do gramado. E nós faremos o programa na sexta-feira, ao vivo, de dentro do camarote Passaporte FC, no estádio do Morumbi. Estaremos lá fazendo o Estádio 97. Vai ser bem bacana. Legal, hein? Queria agradecer o pessoal da Paris Vegas, porque os 15 ouvintes vão na limusine da Paris Vegas. Exatamente. Agradecer também ao Rogério Botasso, da Passaporte FC, né? Cujo site é o passaportefc.com, providenciando toda a estrutura pra gente. Eu vou na limo. Vai? Você quer uma limo também? Não quero não, pra mim não. Eu vou na limo, não quero uma pra mim. Eu vou na limusine. Você quer na limo? Você podia ir no cosplay do Rogério. Ai. Você podia ir de cosplay do Rogério. Vamos ver, a gente vai ver direitinho esse esquema aí. Você podia ir de cosplay do Rogério, fantasiado. E esse camarote onde os ouvintes irão e nós faremos o programa? Camarote. De comida, bebida liberada pra galera. Boa. Vai ser bem bacana. Pra gente, tá bom? Também? Sim, pra nós também. Como assim? Pra nós também. Porque a gente também come e bebe, viu, mano? Porque a gente só passa fome, né, mano? Bebida alcoólica não terá. Não vai ter. Só tomo Itaipava no final de semana. Boa. Tô trabalhando, velho. Então, é isso aí. Então, você ouvinte tricolor, participe aí do quiz pra concorrer a essa vaga. E olha, um recado aí, você que quer adquirir a cadeira lateral aí para assistir o jogo no gramado, ali na linha lateral, acessa lá o site da PassaporteFC.com, PassaporteFC.com, tá bom? E a gente tem uma dessas cadeiras aí pro nosso ouvinte, né? Sensacional. Então baita presente, hein? Baita presente. Porque essas cadeiras são vendidas, elas não são sorteadas. Só o Estádio 97 tem uma cadeira dessas pro seu ouvinte, tá? Tá bom? Então vamos lá. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. Vamos lá. Primeiro ouvinte no ar, Dodô. Vamos lá. O Eurico já comprou a passagem? Não, ainda comprou, não. Né? Não vai mais. O Eurico não tá passando, não vai mais, não, hein? O Eurico não tá passando bem, ele tá caindo muito. Não vai mais. Diz aí, não, mas ele tá passando por um momento delicado de saúde aí. Ele falou que ele tá bem. Falou que não, viu, mano? Hoje ele falou. Hoje mentiu. Hoje ele falou isso. Ele o semblante falar... dele não diz isso. Eu tô com a dó dele, se eu tiver uma ideia. Mas hoje ele falou. Eu tenho dó de pessoas, né? Independentemente do que ele tenha feito, gente. A saúde eu não desejo. Coisas diferentes. Passar por uma situação dessa daí, eu não desejo pra ninguém, cara. Eu já tive parentes que tiveram a doença que ele tá tratando aí, eu sei que é. Eu também não desejo que ninguém ele falou que tá firme, câncer ou algo pior. É, ele falou que tá firme e vai continuar firme no comando. Ele falou, me avisaram, falaram que eu ia pros Estados Unidos me tratar, que eu... não tem nada disso aí não. O firme, o pessoal tá pedindo a renúncia dele. Ele deu uma descascada no Roberto Dinamite, né? Ah, ele pregou o Roberto Dinamite. Comentaristas, e nos comentaristas vascaínos que estão na televisão. É, mas esses porque eles estão acionando o Vasco. Alô! Ué, não receberam? Lógico. Ele quer o quê? Só um minutinho, ouvinte. Alô, quem é? Alô? Quem é? Dudu, é Lelis Roberto Pinheiro. De novo? Não, pô, primeira vez, veja. Na semana passada ligou o Lelis. Lelis Roberto? Lelis Roberto? Roberto Pinheiro. Pinheiro, em quantos Mas anos? Mas todo mundo chama de Pinheiro só. Tá bom. Pinheiro, né? É, os caras que enfeitam no Natal, né, velho? Isso aí. Pessoal zoa bastante. O Portuga gosta do Pinheiro porque o Pinheiro tem o caule menor. Uhum. Isso, o mano já põe as bolas embaixo. É. O mano põe as bolas do Pinheiro embaixo. Ele gosta de ele põe as bolas embaixo. O Portuga gosta de enfeitar o Pinheiro. Segurar numa bola. Vocês gostam de árvore de Natal? Mostra minha fake grilanda. De plástico ou verdadeira? É verdadeira, não sou americano. Tem que ser de plástico, você é louco? Por quê? A minha casa é verdadeira. É porque é sem pau, entendeu? É louco. Ué. Só vai com o meu velho, quantos anos você tem? Comprei. Com a Cecília D, eu compro uma lá. EG. Meu nome? Oi? 3.9 hoje, segunda. É, só não pode ser Lelis da Cuca, né, Domingo? Ah! Sensacional, velho. E falando isso, você me lembrou de Dudu França. Dudu França. Grilo na Cuca. Minha cabeça é uma bomba atômica. Lembra, minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo. É, legal, legal. Quanto tá o Dudu? Ele faz jingles. Tá no Parmeira. Não, o Dudu que ele tem uma aposentou, jogou com o Ademir da Guia. Soube, não, Dudu França, gente. Ah, deve estar em Paris. Onde anda Dudu França? Em Paris, pô. Em Paris, pô. Abriu um estúdio de tatuagem. Será? É. E qual que é o bairro, velho? Aqui é Taboão da Serra, Dudu. Tá bom. Tô doido. Olha, perto do ginásio. Ainda tem aquele ginásio, jogar a bola no ginásio lá. Então, veja, é do lado do estádio aqui. Ah, então é aí mesmo. Convém? Oi, quando desculpa, não entendi. É isso mesmo, né? É isso aí. É isso aí. E o time, brother? Tá bom. São Paulo. Tricolor. Oi, menino! Hoje é um dia triste e um dia alegre, né? Por que triste, mano? Não, tem nada de triste. Triste porque o mito parou. Ah, mas é uma hora, né, velho? Ah, mas deu muita alegria pra gente. Alegria porque a gente classificou pra Libertadores. Ah, com certeza. Ah, mas nesse caso a tristeza é maior do que a alegria. Não. Mas é importante. O Rogério Senna tá igual a Chamu do SeaWorld, né? Ah, é verdade. Não faz isso. Sabe a baleia lá que aposentaram ela? Então, aposentaram ela. Voltou pro mar. Vai fechar, você viu? O que, o SeaWorld? Vai parar de ter aquelas... Show das baleias? Ah, se é o que dizem que maltratava as baleias, pelo amor de Deus, tem que fechar mesmo. Vai terminar o bagulho lá. Eu vi o espetáculo, ele é bem legal, mas se depende do sofrimento dos bichinhos, desculpa, que feche tudo. Se você pudesse mandar uma mensagem pro Rogério, qual que você mandaria, amigo? Ah, é só agradecer ele por tudo que fez pelo São Paulo, pela história, e desejar sorte pra ele e torcer pra que um dia ele possa ser o nosso presidente. É, rapaz, ele disse que vai se preparar. Ele disse que ele achava que ele tinha noção do que era ser técnico. Depois que ele conheceu o Osório, não foi com essas palavras, mas aí eu vi que eu não sabia muito. Ele falou que ele tem até medo. É. Ele acha que é perfeito pra ser o nosso presidente pra, conduzir a gente de novo pro rumo das vitórias, viu? Eu preferia... Presidente é melhor não. Meu. É que na prática... Lembrem aí, né? Um grande jogador, um dos grandes ídolos do Roberto Vasco. Roberto Dinamite. foi presidente, ele olha o que fez, velho. É, viu? Só que tem um também, detalhe. A gente vê que o Rogério, ele é bem articulado, né? Mas eu vou te falar, essa semana... Ser presidente é outra coisa. Eu tive o prazer de entrevistar o Rogério agora, esse fim de parabéns semana. Pela entrevista, foi muito boa. E eu quero agradecer ele, que ele fez questão de agradecer. Inclusive, na entrevista ele falou do Estado 97 e tal. Sim, e inclusive, ele só deu entrevistas para São Paulinos. Menos eu. Então o Benjamin também. Verdade, menos eu. E você vai ter que usar a camisa de São Paulo. E eu fui o primeiro que ele falou. E eu pergunto pra ele, você vai ser presidente de São Paulo? Ele falou, não. Não? Foi não. Categórico? Foi categórico. Foi o meu, política não é pra mim. Tá certo ele, velho. Política não é pra mim, não vou. Hoje, né? Técnico. Mas sabe que às vezes as pessoas mudam de ideia. Claro, né? Tudo com frequência. Mas eu tô falando o que ele falou, e tem que falar em cima do que ele falou hoje. Técnico, ele falou o seguinte. Vou me preparar, quem sabe um dia só posso ser treinador de São Paulo. Você acha que ele só pode ser treinador de São Paulo? Só. Você acha que se ele for um cara que mostrar um bom trabalho, não. Ele nunca conseguiria ser, por exemplo, técnico do Inter? Não vejo isso. Ele criou a mesma coisa, você falar o Marcos do Palmeiras quer ser treinador e vai assumir o... Cruzeiro. Não dá. Um time de fora? O Pelé fosse treinador, fala, não, vou dirigir o Corinthians. Não dá. Acho que o tempo ameniza essas coisas. Acho. Não esses consigo. Caras... Aí que tá, não vejo o Rogério treinando outros clubes da capital. Sei lá, eu tenho uma vez pro Zico. Ah. Ele falou, não dá. Não posso ser treinador do Brasil. Não consigo, não dá. Ele falou, não vou. E já teve proposta, grande, já teve proposta, ele não vai. Ele falou uma vez pra mim, pô, como é que eu vou ser técnico um dia contra o Flamengo? Não dá. Eu acho que esses caras que criaram essa identidade, Pelé, Zico, Rogério, Marcão, esses caras assim. É muito, muito difícil. E no Corinthians, a ligação o cara é vai forte. Jogar contra o seu o Marcelinho, cara, não vai, não a ligação dá, é muito. E uma coisa que chamou a atenção foi quando eu perguntei pra ele, RG, olha, você que é perguntado pra tudo no São Paulo, ele me interrompeu e falou, não sou mais, não. Ninguém me pergunta nada, ninguém me pede a minha opinião, não. Eu já não faço parte do futuro de São Paulo. Essa gestão. Sim, agora. Ele falou, ninguém me perguntou nada. Eu falei, Rogério, ninguém te perguntou uma indicação de treinador? Ele falou, não. Aí eu pergunto pra ele, encher o saco, ele falou, bom, o treinador que ele gostaria é o Paulo Autuori. Entendi. E quando eu pergunto se ele quer o Lugano de volta, ele fala, olha, não é o Lugano de 2005... Mas tem que dar um treinamento diferente, não dá pra jogar todos os jogos. Mas ele falou, eu traria. Também traria. Mesmo sabendo... Ele também concordo. Ele falava do Rogério Ceni. Não é pra jogar todos os jogos. É pra estar dentro do vestiário. É um cara que tem que estar lá. Pra jogar, fazer ele parte. Falou. Mas não vai conseguir jogar todos os jogos. E não dá pra fazer treinamento igual os moleques treinam. E você pensa assim também, ô Lelis? Ó, eu sou a favor da volta do Lugano, porque ele é um grande ídolo. E na minha opinião, Sombra, a gente tem que colocar, preparar bem o Breno pra fazer aquela linha de frente ali, igual o Ralf faz no Corinthians, pra proteger a nossa zaga. E o Lugano e um moleque na zaga, acho que a gente ia bem, viu, na Libertadores. Mas ó, o Lugano, Sombra, eu sei que o torcedor de São Paulo, ele tem um carinho pelo Lugano, ele tem uma grande expectativa. Tem uma grande expectativa que ele possa voltar e jogar bem, mas é por isso que eu sou contrário à volta de jogadores que fizeram sucesso. Tá na cara, Sombra, eu nem tenho acompanhado o Lugano no Paraguai, mas o Lugano chegando hoje no São Paulo, ainda mais não tendo hoje uma frente de zaga ali, uma parede como o Corinthians tem, que os zagueiros ficam no mano a mano com atacantes ali direto, o Lugano ele vai ser um fiasco, ele vai ser um tiro na água, e não é querendo desmerecer não, e não é querendo talvez jogar água no chope na ideia do ouvinte. Mas tá na cara que o tempo passou, cara. A gente tá falando de um Lugano que jogou no São Paulo há 10 anos. Não, mas isso não se discute, mano. Isso aí todo mundo já sabe. Bons volantes na frente, né, mano? Mas o São Paulo tem essa tradição, né? Mas não precisa ter um Lugano, velho. Vocês precisam pensar pra frente, precisa renovar, mano. Tem que ter novos volantes. Mas, ô, Mota, tem que precisar parar com o saudosismo. Isso no futebol. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa de que, nossa, esse cara vai vir, aí o cara vai voltar. Temos um exemplo recente agora no Palmeiras, aí o Cleiton Xavier. O cara vem chover naquela... Teve exemplo ano. Do Ricardo Oliveira. Não, também. Mas porque é você só pegou o mau exemplo? Não, porque, Sombra, muitas vezes... Não, não é isso não. Não é isso não, Portugal. É porque na maior parte das vezes, esses jogadores, Sombra, quando eles não voltam no mesmo nível, não voltam no mesmo estágio. É complicado. Eu tenho uma desconfiança também até pela cobrança da torcida do São Paulo. Essa história é ídolo, tudo bem e tal. Eu acho que isso mas é de menos. Quatro, sabia? Cinco jogos. Eu acho que isso é de menos. Eu não sei. Acho que a torcida não cobra. Eu acho que era um cara pra trabalhar dentro do vestiário, trabalhar direto, então, uma ligação. Não, como gerente, sei lá, de futebol, não, alguma coisa. Não. Acho que ele teria que vir como jogador. Mas ser bem protegido. Sem atuar em todos os jogos. Eu não acho que a torcida cobre o lugar. Eu tenho a mesma linha de pensamento. Primeiro que, assim, eu penso como o Rogério. Acho que ele deveria vir. Vai ter 8 jogos no mês, 6 jogos no mês? Ele vai jogar 3, vai jogar 4 no máximo. Tudo em casa. Vai jogar 4 no máximo. É, agora, é, o fato da defesa ser desprotegida, hoje... Ela não é ruim só porque teria um Lugano com 35 anos de idade. Ela é ruim hoje com o Lucão com 19. Né? Então hoje a defesa ela é ruim com um jovem. Com um jovem com vitalidade já é ruim. Então o São Paulo que trate, viu, Leles, de, além de acertar a zaga, acertar aquelas duas peças que jogam ali na frente como volante. Volância. Pelo amor de Deus. É volância. Põe volância. Fogo nesse é termo. É volância. Põe fogo. Volância. Me trata de pôr, porque olha, desculpa, Hudson não dá. Olha, com todo carinho aí, que ele possa ter pelo São Paulo Futebol Clube, mas não tem futebol pra ser titular do São Paulo, nem como segundo volante, nem como primeiro volante. Não bom dá. Menino, né, mano? Não dá. Fala, Lelis. Então, e o que, que você achou do Breno naquela posição lá que o Osório colocou ele, bem, mais adiantado, o Breno? Bem. Bem, né? Então, eu também acho que ele recuperando bem, ele pode fazer um papel mas é um só ali. Mas é um só, aí machuca quem entra. É, aí não tem, né? E quanto ao que o Mano falou de repatriar um ídolo aí, né, que nem é da nossa pátria, mas a gente considera, São Paulo já tem essa tradição, né, com o Cerezo, trouxe o Falcão no passado também. Mas o Falcão não foi bem não, viu? É, então, mas... É... Às vezes a gente acerta, às vezes não, né? Tem pega o exemplo do Luiz Fabiano, que vocês repatriaram também e não deu certo. Mas vamos falar, não é questão de repatriar jogadores de mais idade, veteranos. Há exemplos na história de São Paulo que deram certo, há outros exemplos que não deram. Eu acho que isso aí serve pra tudo. Pra a vida é assim. Depende da circunstância. Mas acho então que... você traria o Lugano? Traria, sim, traria. Eu entendo todos os riscos, mas eu não chegaria a falar assim, olha, Lugano, você agora é o titularíssimo, vai jogar todas as partidas. Não. O Lugano é pior que o Luiz Eduardo. E o fato de ter hoje não sei. Desculpa, só complementando, o fato de trazer o Lugano de volta não significa que eu sou contra uma reformulação e uma renovação. Não. Você pode trazer o Lugano de volta, o que não impede de você também procurar outros jogadores que amanhã possam vir a ser ídolos. Né? Eu vou renovar, não significa que eu não vou trazer um jogador mais experiente. O Gerson veio, tudo bem, era outra época de futebol. O Gerson veio veterano pro São Paulo, o Zizinho veio veterano, o Leônidas veio veterano, veio pro Tricolor, jogadores que vieram com bem mais idade jogar, né? Há exemplos ruins e bons. Cerezo veio velho, né? Falcão, mas o Falcão não virou. Tô falando dos exemplos que deram certo, né? O Luizão também não era mocinho. O Luizão não jogava todas. Mas e o Raí... Luizão, olha, o Luizão, ele tava lá no CT do São Paulo, o nego falava assim, posso ter errado, mas o nego dizia assim, olha, se você olhar o joelho do Luizão, parece um ferro velho. Retorcido. Parece um carro batido retorcido. Né? E vai ver o Luizão, foi importante, ele é um cara que ele não jogava todas, mas ele jogava um determinado tempo, foi importantíssimo. Acho que vai mais do espírito do cara que tá vindo e em que contexto ele tá se encaixando. Lógico, nesse contexto de hoje, nem queria que o Lugano tivesse aqui, nem queria, porque ele ia sofrer demais. Com esses meio de campo que o São Paulo tem, é horroroso. Mas, ô Sombra, a impressão que dá vendo o time de São Paulo jogar... É, dá a impressão que não falta nem muita qualidade. O que falta mesmo é a alma do jogador, cara. É. Dá a impressão que o São Paulo tá participando ali de um amistoso com fardamento e ninguém tá ligando pro que tá acontecendo. Se tomar um gol, beleza. Se fizer um gol, beleza. Dane-se. Mano, certo? Mas... Não vou correr aqui. Dá a impressão, Motinha, que aquele jogo com parentes que você joga no domingo de manhã antes do churrasco... Jogo de sítio. Tá certo? Aconteceu alguma coisa ali. Vitória, derrota, não importa. O importante é que a gente vai tomar uma cerveja e comer uma carne. Mas um dos motivos dessa coisa... que a torcida clama pelo Lugano, é exatamente por isso, né? Mas então, ele isso é um cara que ele tem raça. Você não põe raça no nego. Não, mas o cara ou ele tem nele essa coisa. Tem jogador ali de São Paulo que você pode fazer. Mas você acha que o Lugano contaminaria esses jogadores? Mano, o Riquelme nunca teve raça. Sempre jogou muita bola. Mas é um jogador, Portugal, é diferente. Mas você não pode ter 11 caras que tem a raça no time. Mas, Portugal, quando você pega um treinador ali que extrai isso do jogador, por exemplo, o Argel é um treinador que consegue fazer isso, cara. Eu duvido. Ele bate nos caras. Ele fazer o Wesley, Reinaldo, Reinaldo, Michel Bastos, fazer... O Pato ter sangue nos olhos. É que, por exemplo, agora o Pato foi embora. Tem nego ali que... Desculpa, você não vai fazer o nego virar jogador vibrante. Você acha que o Pato vai virar vibrante? Nessa entrevista que o Rogério me deu, ele falou um termo do Lugano, eu lembrei agora. Foi forte. Quando eu pergunto pra ele se ele fez muitos amigos no futebol... Aí ele fala, você tem aqueles amigos que você frequenta a casa, que você, né, que você vai, você vê mais, e você tem aqueles amigos que deram a vida pra você em campo. Ele falou, Lugano. É complicado, cara. Falou, Rogério. Gente, quando a gente tá falando do Lugano, a gente sabe que não vem um cara de 10 anos atrás, mas a gente tá falando de trazer uma pessoa... que a presença dela influencia o ambiente. É, eu tô entendendo por esse lado e também. E cria, né, a sinergia com o torcedor. A importância do Lugano pro São Paulo pode ser a mesma importância que Muricy Ramalho teve para evitar a queda daquela época. A mesma importância fosse o Kaká? Olha, o Kaká, gente, o Kaká voltou. Ele não foi o velho Kaká. Foi um Kaká bem pior do que o grande Kaká. Mas foi um Kaká inteligente de dentro de campo, orientador, e segundo o Muricy Ramalho, todo mundo que conviveu com o Kaká no ano passado no São Paulo, diz isso. O Kaká, no dia a dia do São Paulo, foi fundamental. Porque ele mesmo com a idade lá e sem a mesma velocidade, ele se matava. Aí ficava uma coisa meio chata, os encostados não se mataram, porque o cara milionário... Tiozão, tudo, né? Tiozão, melhor do mundo. Jogador do mundo em uma oportunidade, campeão do mundo. O cara foi lá e dava toda... Mas parecia que tinha um compromisso moral de ambas as partes, tanto de São Paulo pro Kaká e do Kaká pro São Paulo. Ficou um comprometimento legal, cara. Foi um resgate, né? E eu acho que o relacionamento São Paulo-Lugano pode ser... O Kaká também não jogava todas. Mas então, no custo-benefício, Sombra, o São Paulo tem uma dívida hoje que tá na justiça gigantesca. Tudo bem, analisando lá do campo, só o dívida fator técnico, na justiça? Não tem com o Orlando City, que inclusive eles queriam levar o Ganso pra inclusive amortizar isso daí. Tá sendo resolvido isso aí. Mano, se eu quiser te processar, eu te processo também. Não, mas o Carlos Miguel Aydar reconheceu essa dívida. Ele reconhece a dívida, só que não no valor que o Orlando eles City inventaram lá uma história, até onde sei, os caras criaram todo um factoide pra dizer que o que é 1 milhão factoide. É 16. Pera lá. Se eu quiser também entrar na justiça alegando que você me deve 20, só que me devendo 100. Mas é que tá, Sombra. Pedir na justiça é uma coisa. O Carlos Miguel Aydar, ele reconheceu a dívida, ele não reconhece os valores aí que Orlando City apresentou, mas ele reconhece aquela dívida. Tanto é que o São Paulo, naquela oportunidade ali, o Orlando pediu para que o Ganso ou o Luiz Fabiano fossem jogar lá para tentar meio que sanar essa dívida ou pelo menos abater parte dela. Vou criar uma guerra para vender a paz. Pode ser. Mas no custo-benefício do Kaká, dentro de campo, ele pode ter tido aí seu saldo positivo, mas no custo-benefício geral, no pacote da contratação, eu acho que ele não foi benéfico pro São Paulo, não. Não benéfico pro São Paulo não foi a gestão do JJ, que antes de tudo isso, deixou uma dívida bancária milionária. E por causa dessas dívidas bancárias milionárias, é que o São Paulo hoje não tem dinheiro para pagar uns pequenos compromissos. Então, o problema não foi a negociação com o Kaká, com o Orlando City. O problema foi a gestão do senhor Juvenal Juvencio, que deixou um rombo milionário no banco. Não, mas fora esse isso, foi o problema. Também foi. Mas eu tô citando o Kaká como exemplo para exemplificar o Lugano, a situação do Lugano. Hoje, se o São Paulo traz o Lugano, vai ser praticamente a mesma coisa. O Lugano, ele não vem para ganhar R$50 mil por mês. É um jogador que, teoricamente, não terá condições físicas para jogar todos os jogos. É um cara que ele tem que jogar, talvez, com um esquema que o beneficie dentro de campo, porque é um cara que no mano a mano hoje vai ficar para trás com qualquer atacante rápido. Não sei, velho. Eu, particularmente, acho muito arriscado. Eu acho que um zagueiro bem preparado ali, com uma defesa bacana, com um sistema defensivo melhor montado. Esse São Paulo que tá aí não serve, por exemplo, pra porcaria. Tá que São Paulo ainda precisa buscar, Sombra, na boa. São Paulo precisa buscar mais jogadores como o Thiago Mendes, velho. Que, na minha opinião, hoje é o melhor jogador do elenco. Exatamente. Tem que buscar jogadores assim, velho. Tá que criou uma identificação grande pro São Paulo. Por exemplo, Sombra, dentro da viabilidade do futebol brasileiro, esse Fred é bom jogador, o zagueiro do Goiás. É um bom zagueiro. Mas caiu, mano. Tomou gol todo mundo. A questão não é essa, Portuga. Você pega centroavantes aí, Dimba, Bio, esses caras aí jogaram em times que caíram também e foram artilheiros do campeonato brasileiro. Diz que o Palmeiras tá atrás desse Fred. É bom zagueiro. Vai ter meia dúzia de jogadores falados que todo mundo vai atrás. E na hora que tiver que pôr dinheiro na mesa pra pegar esses jogadores aí mais ou menos falados, O São Paulo vai ser o último a ter dinheiro, meu amigo. Você esquece. O que se fala muito, não sei se o Lely está acompanhando ou não, oh, é que o São Paulo estaria tentando trazer um volante chamado Rodrigo, que viria de graça. Ele atuou no Goiás e dizem é amigo do Thiago Mendes. Dizem que o São Paulo também estaria interessado lá no Diego Souza, do Sport Recife, no Marlone. É... Marlone é bom jogador, hein? É, agora, isso tudo interesse. Não tem dinheiro. Não há dinheiro. Aquele o São Paulo não faliu, mas o São Paulo tem uma dívida gigante. Aquele volante Otávio do Atlético Paranaense é bom jogador. Ah, mas aquele esse, é bom, aquele é bom. Esse ninguém tira de lá. É, deve ser bem difícil. Ele é muito mas bom. Mas ele não é do Inter, senhor. Não. Eu fiquei sabendo que ele era do Internacional. Não, você anda meio ruim de informação. Também, faz tempo. Tá? É, faz 15 anos. Mal, né, por... Faz 15 cuidado, anos, já tô andando mal de informação. Ô, Lelis, diz aí. Então, eu tenho um time de várzea, só no meu time tem pelo menos uns três melhores do que os caras do São Paulo. Mentira, tá se seu time fosse bom, você tava definido lá, tá? Libertadores da América da várzea, tava ganhando a Copa Frasa, você não ganhou. Às vezes a gente tem tendência a pensar, não, o meu tio que joga lá, joga mais, né? Futebol profissional é outra história. Quando você chega no plano do futebol profissional, aquele que se destaca na várzea, ele anda no campo. É outra fica história. Fica perdidinho. Aquela história de dizer, não, eu tenho um primo que joga mais que ele. Tem muita gente que critica o Reinaldo. O Reinaldo realmente é ruim. Dentro do futebol profissional, ele é ruim mesmo. Ele é ruim, claro que é ruim. Mas não adianta dizer que tem um primo que joga mais e que tem alguém na várzea que joga mais. É na hora que chega lá, eu conheci um cara que falava assim, puta, o Tonhão do Palmeiras, quando ia jogar com a gente na praia, era um monstro. Todo mundo sabe que o Tonhão foi apenas um jogador aguerrido, tecnicamente sofrível. O normal. Arrancava as gramas do pai. Mas, você vê o Leandro Damião, vem da Varja, o Leandro Damião aí, ó. Quando tá entre amadores, meu amigo, até o pior do profissional se destaca. É outro nível. Mas o Elias jogou na Varja, né? Jogou no tonto. O Elias jogou lá na, claro, na área. Claro, você vai ter um. Mas aí ele subiu aí. Profissional, outro conteúdo. Mas a maior parte desses caras jogaram na Varja. Todo, parte, por mais que ele jogue na categoria de base do clube, lá no sub-17, sub-20, ele corre pela Várzea, no time do bairro dele. Agora não vem me dizer que tem um nego aí de 28 anos na Várzea que vai jogar mais. O cara não aguenta correr no campo ali, velho. O campo é gigante, é diferente. Até a preparação física do cara é diferente, mano. Ó, oh, e o São Paulo, já automaticamente, né? O Edson Silva não vai renovar com o São Paulo, né? Então, o Edson Silva, um jogador o último mediano. Jogo do jogador pra Figueirense. Um jogador mediano, mas que merece todo o respeito. Toda vez que ele entrou, ele foi comprometido, foi aguerrido, jogador que atua de maneira séria, não tem a qualidade necessária, no meu entender, para ser um titular do São Paulo Futebol Clube, no máximo para compor elenco, né? Tá certo, o São Paulo é dispensar, tem que procurar aí novos atletas para zaga mais qualificados. Agora, eu acho pro São Paulo, por exemplo, na zaga, melhor o Edson Silva do que o Lucão. Fala, Lelis. E a situação do Michael lá, que tá no Grêmio lá, você sabe como é que ficou, se ele volta? Se o Grêmio não puser dinheiro, não tem negócio. Ah, entendi. Dizem, e ele também não quer vir. 4 milhões e meio de reais é o que o Grêmio tem que achar um jeito de arrumar esse dinheiro pra pagar. Por outro lado, no meio do ano, o São Paulo também não tem mais como receber nada pelo Michael. Porque no meio do ano, o Michael pode assinar com qualquer clube e o São Paulo não recebe nada, entendeu, Lelis? Entendi. Ô, Sombra, quero participar do quiz do Rogério, hein? Quiz para sempre mito. Ah, então vamos lá com o quiz para sempre mito. Você tem aqui as perguntas 2, 3, 4, tem a 6, a 7, a 8, a 11, a 12, a 13, 14, 15, escolhe uma aí. A 11. A 11. Então tá bom, vamos ver se você vai ganhar vaga para ir assistir o jogo do mito de despedida com o Estádio 97 lá no camarote da Passaporte FC. Tá bom? Tá bom, vamos. Atenção pra pergunta, hein? Rogério Ceni e um outro famoso atleta brasileiro foram os que ergueram mais vezes a taça de campeão brasileiro, totalizando 3 vezes. Você vai ter 10 segundos para responder. Eu vou dar as alternativas. Tá ok? Vamos lá. Alternativa A, Roberto Dinamite. Alternativa B, Marcelinho Carioca. Alternativa C, Zico. 10 segundos. Zico. Muito bem, Zico. É isso aí. Só Zico e Rogério, os que mais ergueram a taça do Campeonato Brasileiro. Zico. Vamos à pergunta seguinte, amigão. Vamos lá. Segunda pergunta. Já fez um ponto, hein? É, valeu. Rogério Ceni é o atleta que mais atuou com a camisa tricolor. qual o segundo atleta do tricolor que mais vezes vestiu a camisa do time do Morumbi? Alternativa A, Valdir Pérez. Alternativa B, Serginho Chulapa. Alternativa C, Raí. Tempo. É, Valdir Pérez. Valdir, você tem certeza? Não tenho certeza. Acertou, João. Não tenta outra não, acertou. Quase, hein? Ele deu uma rateada. Você, você está certo disso? Valdir, certo disso. Vai indo que tá bom. Olha, Valdir fez 617 atuações. Caralho. E o Domênico tem uma camisa cinza do Valdir Pérez na casa dele, o Domênico tem. Ô, amigão, vamos lá, Lelis. Terceira pergunta. Rogério Ceni ganhou muitos troféus Bola de Prata. Acho que é uma que mais ganhou Bola de Prata, se não me engano. E ganhou um troféu Bola de Ouro da revista Placar. Em que ano ele ganhou a Bola de Ouro da Placar? Alternativa A, 2008. Alternativa B, 2005. Ou alternativa C, 2006. Tempo. Tempo. 2005. 2005? É. Ah, amigo! Ah. 2008 ele ganhou a Bola de Ouro da revista Placar. Mas você já tá aqui na lista, fez 2 pontos. Pode ser que você esteja entre os 15 que vai ao Morumbi com a gente na sexta-feira assistir a despedida do Mito. Vai estar lá no camarote Passaporte FC com a gente, tá bom? Ah, beleza, valeu. Essa eu falo será... com o Bá agora? Sim, fala com o Bá. Fala com o Bá. Ô, Sombra, só mandar um abraço. Fala. Pro amigo Mário Miguel, que tá me escutando lá, São Paulino também. Mário Miguel. Mário Miguel é nome de bordão mexicano, velho. Vale no Mário Miguel dar uma sarobada. Famoso MM, mano. O pessoal do meu time de Várzea lá, os 11 magos do Campo Limpo. Tá certo. 11 magos do Campo Limpo. Ah, 11 magos. Todo mundo lá é Valdívia. Todo mundo é Valdívia lá. Sim, todo mundo é Valdívia. Ah, é, todo mundo do apartamento médio. Mano aí, tamo junto, Veja. Irmão. Tamo junto, é nóis. Você também, velho. Valeu. Imparcial, total. É nóis. É total. Para com isso, valeu. RG, um ouvinte, abraço, Portuga. É nóis, galinho. E na Várzea do Campo Limpo, valeu. Na Várzea do Campo Limpo, começa lá com o time de campo, na semana seguinte é society, na outra semana salão. Depois é gol. Depois é gol. Sempre nada vai sumindo o gol. Esse cara é um jogo rebatido. Campo Limpo. Daquele Campo jeito, limpo. Mano. Um abraço pra galera aí da Zona Sul. Um jogo nosso. Ó, depois do jogo tem churrasco, tô dentro, hein? Sempre. Nós. Sem melisquência, né? Vou colar mesmo, hein? Tá bom. Aí é só chamar nós. É só chamar, velho. Tudo nosso, mano. Valeu, parceiro. Tamo junto. Valeu, abraço, hein? Um abraço. Falou, velho. Valeu, amigão. Fala, mano. E o Rogério declarou que essa será a última vez que ele pisará num gramado. Depois, até, por exemplo, no Ibirapuera, se ele for no Ibirapuera, ele não pisará num gramado nunca mais. Ele vai levar uma bola. Não, ele pisa na grama. Ele vai levar gramado pra jogar. A notícia agora que é surpreendente é o Corinthians vai anunciar o novo patrocinador da camisa, né? Que a Caixa Econômica deve sair agora no começo de fevereiro. O Corinthians não precisa da Caixa. É a Caixa precisa do Corinthians. A Claro, a operadora, está oferecendo 10 milhões de dólares para o Corinthians em 2016, 10 milhões de dólares em 2017, 20 milhões de dólares em 2018, 20 milhões em 2019. Eles colocam como vai condição. A cara é sua operadora, hein? Eles colocam como condição que essa diretoria não saia. Parece que isso vai estar em contrato. E que vão trazer um grande jogador. Tentaram, foram atrás do Tevez, sim, por incrível que pareça. Quem não quis vir foi a mulher do Tevez. A mulher do Tevez disse não. Ué, mata ela. Eles foram lá e... Mano, agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades. É mesmo. É? Cartão amarelo. Olha, pra você. Amarelo? E que eles devem trazer um grande jogador pro Corinthians. Faz parte desse milhões. Tá tudo bem, tá tudo legal, mas. 60 milhões de dólares? Não, tô falando da camisa. Não, eu sei. 60 milhões de dólares. E um anunciado no último jogo. Que essa diretoria tem que continuar. Em dólares, mano. Ia anunciar no último jogo, depois ia anunciar no próximo final de semana. RG, depois... Primeiro, com relação a isso aí, a diretoria do Corinthians aí tem duas empresas que parece que estão negociando. Só que aliado a esse fato da negociação das empresas com o Corinthians ele está sentando junto com a Globo para viabilizar o nome do estádio nas transmissões dos jogos do Corinthians. Porque não seria interessante para esse patrocinador ter somente o torcedor falando do nome do estádio. Seria interessante também a emissora que detém os direitos de transmissão dos campeonatos. Pagar, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, também falar o nome da empresa. É isso aí. Porque, teoricamente, tanto a Globo, por exemplo, aqui a rádio também, ninguém vai falar o nome do estádio de graça, velho. Ninguém vai falar o nome do estádio nenhum de graça. Passar, né, mano? Quer anunciar, é um marketing indireto? Indireto pros outros, velho. Vai chegar aqui na empresa, assim como na Globo também, a Globo se refere como Arena do Palmeiras. Não é claro, não é claro. Você deu o maior gás pra não, claro, velho. É uma outra empresa gringa chamada Claro. É claro, entendi. Por isso que eu achei estranho em dólar, é, 60 milhões agora, de dólares. O cara me ligou agora e falou, claro, não é claro. Essa claro. Não pôs agora na camisa já pra última partida? Não foi essa claro? Não vi. Não? É claro, desculpa, mas, enfim, é claro. É claro demais, mas de quê? Bem já viu São Paulo e Goiás. O cara me ligou, falou, se pode falar? Não vi nenhum. É, mas com relação a essa negociação aí, do Corinthians aí, o contrato em dólar, ele é sempre interessante, Mota. Porque diante da flutuação produz da moeda... limpeza, desculpa. Ele vai falar agora da flutuação da moeda. Olha, flutuação da moeda, ministro... mas, na verdade, então, essa empresa mesmo economia que anunciou na camisa do Corinthians, acho que nesse jogo. É uma empresa de limpeza mesmo. Mas com relação ao contrato em dólar, isso é interessante, velho. Interessante pra cacete. Se o dólar estiver alto, é bom. Então, mas geralmente tá alto, sim. Geralmente tá aqui alto, sempre. Mas do jeito que a coisa anda... O dólar, eu não vejo perspectiva pra que o dólar volte a 2,50. Ele pode dar uma baixada pra 3, é mesmo tipo, se for 2,50, é uma bela quantia. Pois é. Olha, parabéns, se fechar, parabéns à administração do Corinthians. Puta grana. Parabéns à administração do Corinthians, porque quando você pega verbas assim, significa que você tá fazendo algo interessante, né? E tem a confiabilidade de uma administração. Você não põe dinheiro num lugar onde você não tem a confiabilidade. Se você não tem confiança onde você está pondo o seu dinheiro, claro. você não vai pôr. Né? Mas como é que o Corinthians vai garantir se ele exige que seja essa administração que está aí? Basta eles não mandarem. Põe no contrato. Mas aí o estatuto do clube. Mas pode haver isso aí. Pode haver talvez aí um rompimento caso exista aí a eleição de uma outra chapa. Então, é isso que eu tô falando. Pode colocar isso numa cláusula lá. Caso exista talvez a presença de uma outra chapa de oposição, o contrato automaticamente é rescindido. Mas é que parece que o Corinthians já tem isso estabelecido. O presidente, ele não volta a ser. Não é isso que o Andrés colocou lá? Não é reeleito, né? É uma gestão só, não é isso? Mas aí é horrível, né, gente? A empresa tá mandando no clube. Mais uma? Isso. Então me diz uma coisa. Não, mas tudo bem. Então você tá vendendo o clube, é isso? Que vendendo o clube? É a ideia que tá passando. Ah, que ideia é só pra você. Ué, não. Então vocês estão pensando. Você tá louco? Uma empresa tá falando, ó, vocês não podem mudar a administração, senão eu tiro meu dinheiro aqui. Claro. Vendendo a empresa pro cara. Você não sabe na mão onde vai ficar? Meu Deus, Mota, quando você vende a empresa pra algum grupo, esse grupo tem que gerir a empresa, né? É lógico. Isso vai acontecer. Essa empresa só deposita o dinheiro na conta do Corinthians pra ter a então o Corinthians não tá adiante de ter mais eleição. Quem me dera aparecer um patrocinador que falasse assim, nossa, quero botar 10 milhões de dólares agora no São Paulo. Mas não muda, não. E se for a gestão do Leco? É a mesma coisa, eu vou renovar meu contrato com a rádio. Desconfio. Eu vou renovar meu contrato aqui com a rádio, eu coloco uma cláusula ali. Eu só permaneço na rádio se o Sombra... Eu não acho que é uma coisa democrática, desculpa. Não, até a chapa que tem que continuar, não, presidente? Então, mas então quer dizer que a chapa tem que ser eleita sempre. A chapa opositora... Tá vendendo o clube. A chapa opositora que arrume bons patrocinadores. Vocês estão falando como se fosse o clube, então não decide mais nada. Mas, Mota, isso daí... É só pensar. Mas quem disse que o patrocinador... Não, é difícil porque eu não concordo com a sua ideia. Não, não é isso. Tô falando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Calma, raciocina. Por exemplo... Isso é um trunfo. Calma. Você tem mania de falar que os outros é burro, porque eu não concordo com a sua. Tá bom, Mota. Então continua. Vamos conversar aqui. Sombra, por exemplo. Isso é um trunfo. Não faz assim. Isso é um trunfo. Não, mas eu tô tentando explicar e ele não, porque você fala como se você tivesse razão. Eu tô tentando falar pra que você entenda que você tá gritando e você não tá ouvindo. Ouça. Por exemplo, isso daí serve até como um trunfo pra que a situação do clube ela possa, na próxima eleição, falar: opa, tá vendo esse contrato aqui? Isso daqui, ó, só vai continuar vigente esse contrato se eu permanecer. A oposição, Mota, ela pode chegar talvez aí com um orçamento de um outro patrocinador e falar: ó, se não continuar essa empresa de limpeza aí, eu tenho uma que vai pagar esse X que essa empresa paga e um X a mais. Isso daí não é vender a alma pro diabo. Por exemplo, existe uma cláusula rescisória no contrato e eu tenho certeza que isso deve acontecer. Por exemplo, se essa empresa aí fala: ó, se mudar a situação aí que tá presente hoje aí, a chapa do Roberto, pra uma outra, Eu me dou o direito de rescindir o contrato sem pagar nada. Eu quebro esse contrato e vou embora sem pagar nenhuma multa rescisória e não pago esses 20 milhões aí que eu tô prometendo pros outros dois próximos. Mas isso não é vender a alma pro diabo? De certa forma, quem tem mais dinheiro leva. De certa forma, isso tem uma interferência numa eleição. Lógico que tem, mas é um trunfo, chega a ser um trunfo. Trunfo. Tem diretorias que quando vão assumir, Motinha, não falam, vou trazer o jogador tal. É isso trunfo. Daí também é a mesma coisa. O Flamengo não tá fazendo isso com o Muricy? Isso não é desleal, gente. Isso daí é uma prática. Todo político, quando vai se tentar uma candidatura, ele vai prometer alguma coisa. Ô, mano, mas aí quem tem mais dinheiro leva, é isso? Mas isso não é uma promessa. Sempre foi, Mota. Não, mas agora uma coisa é assim, a empresa fala assim, ó, eu vou pôr dinheiro no clube desde que esse cara vai assumir. Isso significa que a gestão atual, Mota, ela passa vai, credibilidade. A gestão atual ela vai fazer essa amarração e se ela perder para a oposição, ela não vai deixar dinheiro para eles. Se a administração, então, é isso que eu tô falando. Se a administração do Corinthians aqui para frente for terrível, se chega o Corinthians rebaixado depois, você pode ter certeza que aí chega a oposição e ganha e não vai ter patrocínio que segure. Porque o que segura no futebol não tem jeito, cara. É o campo. É o campo. Claro. É o campo. Se o time tá um lixo, meu amigo, a coisa não anda. Agora, se o campo ganha... Tá... Eu acho que é. Olha, eu acho que pelas cifras apresentadas, se for um negócio claro, transparente, em contrato e coisa que deva acontecer... O negócio é claro. Sim. Mas vai comprar esse produto de limpeza para limpar seu quintal lá? Não, a questão não é essa, Portugal. É que você compra, não sei se você compra. Mas eu acho que isso é interessante. Pelas cifras apresentadas, se de fato for isso mesmo... É bom pra cacete, cara. É bom pra cacete. Não, o contrato eu acho bom, mano, que eu tô falando. Ainda mais o Corinthians, que tá numa situação complicada, financeiramente falando complicada. O Corinthians, ele atrasou alguns salários esse ano. O Corinthians, ele precisou já antecipar. Não é nem que antecipou. O Corinthians recebeu luvas da Globo pela renovação aí, extensão do contrato com a emissora de televisão. E o Corinthians recebeu essa quantia aí, inclusive já utilizou pra pagar 13º, pagar férias e coisas do tipo aí pros funcionários do clube. Mas o Corinthians, não diferente da realidade da maior parte dos clubes brasileiros, o Corinthians também fechou o ano no vermelho, velho. O Corinthians também fechou o ano no vermelho. Ah, tá feio o negócio. O Corinthians, ele fecha o ano com déficit, tá feio, cara, pra todo mundo. Estádio 97 da Energia tem oferecimento. Aproveita, mano, você tá falando bastante, fala da Bozão. Opa, vamos lá, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto. É ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, amigão. Sua pele que está toda quebradiça, áspera, vermelha, toda irritada, vai ficar top. Tenho certeza, cara. A Bozano vai dar um jeito nessa sua lata horrorosa, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você pode deixar aquele moicano esperto, aquela franja, aquele tupetão, você decide. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara? Você não vai estar com aquela rodela de suor, mano. Meu Deus do céu, vai parecer aquela pizza ligando do cotovelo até o umbigo. Nojo. Que nojo, velho. Vai ficar top. Se você usar esse antitranspirante da Bozano, você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. E não vai ficar com aquela rodela. Meu Deus. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. E só lembrando, Sombra, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbeado fenomenal. Ele ganha um kit top da Bozano. E o cara que quiser ligar aqui e disser o seguinte: Ola, viva a pegação! Ele ganha o kit da Ola top, é o kit marreta, pra dar uma sabugada em alguém. Tá bom? É isso aí. Também quem disser HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Fala, Benjamin. O Rodrigo Abdo. Tá falando que o Alonso. Alonso piloto? Tem um contrato com o Santander, aonde ele for, o Santander patrocina a escuderia. Então, são amarrações que o pessoal faz, velho. Eu não acho isso antiético, não. Benjamin, você mais do que ninguém devia saber que o dinheiro manda. Isso chama-se trunfo. Você mais do que ninguém. Você mais do que ninguém. Você não é patrocinado pelo governo. Então pra que tem eleição no clube? Mas deixa eu te falar, eu não falei que o dinheiro não manda. Ah, pô. Você que fala que o dinheiro compra até caráter? Não, o dinheiro não compra caráter. Ah, para. O dinheiro compra bens materiais, mas o que eu vou fazer? Agora, que o dinheiro move o mundo, isso é óbvio. Não, não é só bens materiais, né? Você compra pessoas também. Opa, compra caráter sim, velho. A gente sabe que compra pessoas. E como compra, opa. Hein? Não, me expressei mal. É. Não, caráter não se compra. Não. Compra pessoas. É. Não, pessoas. Mas compra. Caráter não. Mas compra. Caráter não. Compra. Mas não caráter. Você tá comprando o caráter da pessoa que se vendeu. Não, mas quando você compra um caráter, a pessoa não tem caráter. Mas a pessoa vem junto. Não, até tem. Quando você pega um caráter resumindo, é isso. Quando você compra o caráter, a pessoa vem junto. Se o cara te oferecesse hoje 5 milhões de dólares... Pra você fazer você está pegando no pé do Mota, tá ok? Deixa ele quietinho. Fazer uma série de coisas, deixa ele quietinho aqui, tá ok? Pra você fazer uma série de coisas que você nunca fez. No jogo pra defender pessoas que você nunca defendeu. Enfim, você aceitaria? Eu não sei qual é a causa que eu tenho que defender. Aí deixa ele quietinho. Ah, então você... Por a causa do bem, eu defenderia. Não. Animais. Não importa a causa. Não, então não sei. Como é que você vai assinar uma coisa e você não sabe o que é? Deixa ele 5 milhões de dólares, resolve tua vida. Por exemplo, que diferença? Qual a diferença disso para uma. Como foi a parceria do Palmeiras com a Parmalat? 5 milhões de dólares para você ser hétero. Você qual aceitaria? A diferença, mas quem a diferença disse que é porque no Palmeiras existe uma cogestão. Aqui é um patrocínio. Sim, a Parmalat, ela imposta ela mandava pela empresa. Não, mas a Parmalat mandava no futebol. Era outro só. O contrato previa: nós dirigiremos o futebol. Dirigiremos pessoas para determinados cargos. Isso é uma cogestão. Tem nada a ver. Outro é patrocínio de camisa. A partir do momento que você dá o dinheiro para falando que eu quero que essas pessoas dirijam o meu dinheiro, é a mesma coisa. Não, mas a Clara não fará isso, Mota. A Clara só dará o dinheiro para estampar a marca na camisa do Corinthians. É claro. E trará um jogador. Patrocínio. Ô, Mota. Você pensaria da mesma maneira em relação ao Abílio, se ele pusesse dinheiro no São Paulo, Mota? Ou você tá pensando assim só porque é o Corinthians? Não, pensaria da mesma maneira. Não sei. Vamos deixar ele. Eu já nem concordo com ele. Eu já nem concordo com ele. Você viu o que ele falou? Ele agradeceu o Milton Cruz por ter salvo São Paulo. O ano do São Paulo. Já tá gaguejando, já, tá vendo? E se ele limpasse aí com a dívida do São Paulo? Acabasse com a dívida do São Paulo e tivesse influência no futebol? Você topava? Não. Não? São Paulo vai quebrar, cuidado, né? E Mota, não vai ter mais São Paulo. Torcendo pra isso. São Paulo tá precisando urgente de um Abílio aí. São Paulo quebrar, você tá sendo urgente. Então você não concorda com o que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras? Mas é diferente. O Paulo Nobre, ele não deu o dinheiro dele. Deu? Não, ele avalizou, como todo mundo fala. A assinatura dele vale milhões. Assino, no dia seguinte o Palmeiras. O que, não foi mas ano que vem, por exemplo, o Paulo Nobre pode ser, não pode ser eleito. Teve muita situação que o Paulo Nobre pôs dinheiro. Tô errado, Benjamin? Não teve muita situação que o Paulo Nobre pôs o dinheiro. O Paulo Nobre quando assumiu o Palmeiras. O Palmeiras não teve que devolver o dinheiro dele pra ele? Vai devolver em 10 anos. Mas teve que devolver. Mas até agora mas com juros precisou, mais baixos. E ele pegou o jogador Mota, também, viu? Por enquanto, o Paulo Nobre não precisa. Enquanto o Paulo Nobre não precisou. Não precisou, não. O Palmeiras viu? Tá pagando, hein? Não, o Palmeiras vai pagar. Mas já está pagando já. Tá pagando já, então, faz tempo. Mas, que eu falei. Mas ele não entrou na conta dele. Vai 10 anos. Não, 10 anos, mas tá pagando. Tá conseguindo pagar. Até o eu falei isso. Ô, Mota, 5 milhões de dólares pra você virar hétero. O quanto? Eu tenho aqui no bolso. Ó, eu tenho aqui no bolso, vou botar na mesa. Você vai criticar. Tá na mesa aqui, ó. Não, obrigado. 5 milhões de dólares. Não, obrigado. Quer ver como é diferente? 5 milhões. RG, 5 milhões de dólares pra você defender a causa gay. Quanto? 5 milhões de dólares. Mas só isso? Aí, tá vendo? O RG. Tá demorando, mano. O RG é exemplo pras pessoas, tá ok? Parabéns, RG. Toca aqui. Como você é corrupto, mas o defender o a causa não quer dizer que você tem que sentar na sarola. Era lógico. Era ontem do Maracanã. Eu não preciso ser, o Bolsonaro eu fui ver o jogo. O Bolsonaro é palmeirense, eu fui ver, no jogo. Grande Bolsonaro. Exatamente. Parabéns ao Palmeiras que ganhou. Boa, tá Bolsonaro. Okay? Gente boa, Bolso. Bem só, aguarda um montinho que eu vou falar aí da Galinha Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Chato, né? Oh, dor de cabeça, carro amassado, dá um desgosto, né? Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. A batida vai juntar a gente pra olhar, o cara é famoso. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97, também no oferecimento de consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. É ser construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016. Espera que o Portuga chamou. O que foi, Portuga? Não, não, é que o Bapo de profissão que hoje temos aqui os papéis da Dana Sá. É isso que eu ia falar. Os papéis da Dana Sá, a gente abriu os papéis. Mas ao invés de abrir todos ao mesmo tempo, você poderia abrir um de cada vez. Um por cada. Sabe, abre uma agora, uma daqui série, a pouco abre não, três, depois mais três, depois mais que eu posso, eu posso abrir a da Domênica? Eu posso abrir a da Domênica? Somos os menos favorecidos. Eu não tô, viu? Foi injusto. Então você já tá em último. Por que você não tá? Não, porque não, não, porque no dia que tava aqui, eu não estava. Não, você tava assim, mas você não quis escrever. É, você não quis fazer. Você falou que ia entregar na segunda-feira, quando já tinha começado a rolar. Aí vocês não deixaram, porque eu falei... Você ia pagar pra alguém fazer pra você. O senhor perdeu o último e foi rebaixado. Vamos definir o regulamento. Esse ano você sobe. Se eu perdesse de novo... Eu fui campeão, você bicha de novo. Um aluno que entrega a prova em branco, acontece o quê, Domenico? Rebaixado. Vamos definir o regulamento. Rebaixado. Deixa eu abrir. Eu quero arrombar. Eu quero arrombar o papel da Domênica. O regulamento tem sim. A tua mãe. Se acerta, tá arrombada. Se não acerta, mas cheio. Já falou. Lembrando, é só, só lembrando que o ano passado eu e o Sombra fomos os que mais pontuamos. Isso. Ano passado foi o campeão. Fui eu, fui o campeão. E você? Fui eu, o campeão. Fui eu, mas foi retrasado. Mota em primeiro e o Sombra em segundo. Não, eu o segundo. Eu nem tava aqui, eu fiquei sabendo. Eu tô te falando. Foi o ano retrasado, RG. Você tá confundindo. Ah, é, importa sim, senhor. O RG não tem noção do tempo. Daqui a pouco nós vamos abrir a cápsula do tempo. Se nós acertarmos clubes entre os quatro primeiros e os quatro últimos, vale 10 pontos. Acertou entre os quatro, inclusive com a posição, aí vale 15. Pronto. Tá certo? Como é que é? Pera aí. Pode aí. Se tiver entre os quatro de cima ou de baixo... Os de baixo, quantos vão? 10 pontos. 10? Se acertar... Inclusive a posição 15. Tá. Acho que o campeão devia valer 20. Você devia dar 5 pontos pra quem acertou o campeão. E acertou o campeão 20. É, eu também acho que é mais difícil. Você não colocou o Corinthians? Não, lógico que não. Mas não, eu, nem tudo que eu defendo é o que me favorece, é o que é justo. Tá acertou maluco? O campeão? Lógico que é. 20 pontos. É que o senhor tem não. Vicente, ele ia bater palmas. Ai, não. Certo, mas aconteceu isso agora, Portuga. Eu bato palmas. Para. Eu defendo o que é justo. Você é corrupto. É isso, é isso. Momento importante do Estádio 97, Jorge Carmelo. Quanto Jorge tempo, Jorge? Ei, tudo bem com vocês? Gostoso demais. Daqui a pouco tem a cápsula aí do tempo, viu? Antes disso, eu queria aqui com muito orgulho Jorge anunciar a promoção. Agora é outro personagem, não me olha bravo assim. Esse aqui você gosta. Com raiva daqui. Esse aqui você gosta, hein? Essa aqui é a promoção, é Amigo Secreto da Energia e Alegria da Cidade. Só que não é qualquer amigo secreto não, viu, Motinho? Você pode ser o quarto integrante do nosso Amigo Secreto. Olha, que legal. É porque aqui a gente é formado em Edmilson, Edneia, Carmelo e falta um. Falta um, porque não dá, não dá. Então vai ser o nosso ouvinte, exatamente isso. Como é que você vai? A categoria de base aqui do nosso Amigo Secreto. Como é que, nós, como é que vai ser, como é que vai ser a mecânica? Que aqui a gente chama bonito, a mecânica. Então é uma equipe de estudos que pensa na promoção. Sim, se chama? É uma, não, é a equipe nossa aqui da Energia. Como é que é o nome da equipe? Não tem nome, né? São as pessoas Ed, que fazem... Ed mesmo. É, exatamente. E olha só, é uma dinâmica super diferente. Como é que como você vai participar? Faz? Você vai enviar uma cartinha, olha só aí. Que bonito. Dizendo por que você merece ser o quarto integrante do nosso Amigo Secreto. Certo. Olha que criativa essa promoção. Muito, nossa, nunca ninguém fez isso, nunca ninguém pensou. Essa, hein? Olha, mas por outro lado, é criativo. É. Porque hoje que existe uma vulgarização da tal da hashtag, qualquer porra... Da hashtag, né? Ai, que inferno. Viu, Sombra? A gente pensou hashtag em... Hashtag cheguei. A gente pensou em fazer isso. Você toma cuidado, Carmelo. Porque hoje você faz o sinalzinho da hashtag... Já dá problema, né? O negócio que é cana. É. Não, eu posso falar, a gente até pensou em fazer isso, mas nossos ouvintes não têm Twitter. Então, e acabaram as lan house, tudo bem? Como assim acabaram as lan house? Então, infelizmente, eles gostam mais do selo, da cartinha, então a gente vai nessa, tá bom, né? Vai, vamos lá. Então, imagina que legal você tendo o prazer de presentear o Edmilson com uma Smart TV. Nossa! E ganhar do Jorge Carmelo um adesivo. Olha que Natal gostoso, hein? É só aqui na Energia Alegria da Cidade que o ouvinte tem essa oportunidade. Lembrando, olha, que as cartinhas, tá? Você que vai mandar a cartinha aqui pra Energia Alegria da Cidade... A gente tem um limite de 3 erros de concordância e 25 palavras erradas, ok? Mais do que isso, a gente classifica. Dá pra repetir essa parte? Vamos lá. Não, a gente tem um limite de 3 erros de concordância e 25 palavras erradas por cartinha. Olha, o Mota tá ferrado. É. Ah, eu não passo, não, né? Não dá, olha, o Mota... Eu vou admitir, eu não passo. O Mota é o Einstein aqui, viu, Pedro? Bom, enfim. Passa como a Rose Valdete, ela de Carapicuíba. Que é o nome da moça, cara? Rose Valdete. Ah, olha que lugar bonito, Valdete, hein? Ela tudo junto, de Carapicuíba, que lugar legal, é tudo junto. Ela também mandou a cartinha, eu vou ler aqui só pra dar um exemplo pros ouvintes. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá. Oi, me chamo com S, Rose Valdete. Meu pai chama Rosivaldo e minha mãe Odete. Querias muito ganhar essa com C cedilha, promoção com S, da alergia da cidade. Para que eu possa, com C cedilha, estar conhecendo com dois S o Jorge Camelo. Para você ver, ela só errou... É Carmelo. É, então, mas ela só errou 7 palavrinhas, portanto tá valendo. Ela tá concorrendo. E nesse mesmo dia, você participa do quê? Do churrasco de Natal da Energia! Olha, que legal! Churrasco de Natal da... Energia! Sensacional! Não, e olha que gostoso. Tem espeto de fígado, Edmilson lá. Que nojo! E picanha de acém. É a parte mais nobre do acém. Como é que é? É o acém nobre. É a parte nobre do acém. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, e a cerveja? Cerveja Coroa. É uma cerveja mexicana genérica. Muito boa, viu? Você... Essa Corona, bicho. Não, é Coroa. Coroa. Você ainda leva pra casa a cesta de Natal da Energia e Alegria da cidade! Cesta de Natal da Energia! Que vem com, olha só, vem com sidra e o mais gostoso pão netone da. Olha, da, de pão, todas as. Pão netone. É, a Edneia pegou pão e botou um monte daquelas frutinhas. É, ela enfiou dentro do pão. Um monte de frutinha. Frutinha. É um pão francês? Isso, um pão francês ela enfiou. Tá uma delícia. É o pão netone da Energia e Alegria da cidade. Nossa, quanto tempo tá ali, velho. Então é isso, manda sua cartinha e participe, tá bom? Amigo secreto é só aqui, na Energia e Alegria da. Sensacional, Carmelo. Fala, Benzão. Mas só um adendo aí, meu. Eu tava falando pro meu menino aqui fora do ar. Falou da sidra. É, boa, né? Pô, mas pode falar, cara. Cidra é legal, velho. Ela tem uma conotação, não sei porquê. É porque é baratinho, né? É, popular. Mas pode falar, cara. É gostoso, o gosto claro. É legal pra caramba, velho. Casa espuma de prata, né, velho? Mas não é? É. Não te deixa bêbado, é legal. É, tipo, é sério, cara. É que é muito utilizado fazer batida com fruta. Não, mas é, maçã, é ruim? Não, não é ruim. É que não é, ruim. É moto. É que é barato, é barato. Porque é barato e agora não tá uma pode falar. É utilizada também pra fazer batidas de carro. Porque você enche o caneco. Mas é, não. Imagina. Você bebe a O cara pra ficar de fogo. Você dá a mão pro seu bem, você fica mais louco. O cara pra ficar de fogo bebendo sidra, velho. Gato mestre, gato mestre. Abre do gato mestre, é isso aí. Abriu do gato mestre lá. Vai abrir do gato mestre. Quem é o gato mestre? O humano. O humano é a lei. Vamos abrir a cápsula do tempo do seu irmão. Do humano, gato mestre lá. Ele aí. Ah, vamos ver lá. Pelo que eu me recordo, eu não pus o Corinthians campeão. Iba. Aí, pipoqueiro. Vai ver como eu sou imparcial. Vai ver como eu sou imparcial. Vamos lá. Como assim? Rebaixados. É. Havaí. Acertou. Aí, tá aí, tá lá. Ele vai em 17º. Mas tá lá. Ele ficou em qual posição originalmente? 17º. Acertou. Mas não acertou. Matou, hein, mano? Joinville em 18º. Não, mas. Acertou 10. Só o time, mas errou a posição. Errou a posição. E ele ainda rebaixou Sport e Curitiba, errou esses dois. Ué, o Sport que você falava aqui que é a quinta potência do mundo, pontos, você pôs lá embaixo? Ué, falando Sport bem o ano inteiro, você pode rebaixar? Você é louco? 25. O Curitiba quase foi. Vamos lá. Quarto colocado, Palmeiras. Errou. Lá, porco, terceiro point. Colocado, Corinthians. Acertou o time entre os quatro, mas errou a posição e meteu 10 pontos. 35. Vice-campeão, Galo. Aí, tá na mosca. Chupa, Maurício. E campeão aí, internacional. De novo, sempre o Inter. Todo ano o Inter, velho. 50 pontos. Foi, mano. Mas isso mostra, a minha colocação. Vocês querem abrir as outras aí? Vocês vão passar não, a mas você foi bem. Você acertou duas em cheio. Lembrando que o pior vai usar chapeuzinho de burro. Sim, amanhã. É tradição, vai, acertou duas. Vergonha. Acertou duas. Tem nem na vai posição vai dar 30. Fazer 35 pontos. Mais será, mano? 10. Quantos pontos você 10, fez? 50. Já foi, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem que é agora? Seu. Atenção, seu Bento. Papelzinho da danação agora. Vamos lá, seu Bento. Sai daí que você tá lendo tudo. Sai daí pra não estragar. Não vou ler, cara. 20º lugar. Gol! 20º lugar, Havaí. Acertou 10. 10. 19º, Chapecoense. Errou. 18º, Joinville. Acertou o time e errou a posição. 20. 17º, Ponte Preta. 4º colocado, Santos Futebol Clube. Errou. Quase. 3º colocado, Galo. Mais 10 pontos. Mais 30. Vice-campeão, Internacional. Errou. Campeão, Palmeiras Coraçãozinho. Fez 30 pontos. Ô, seu Pedro, você tá arriscado aí, velho. Na zona. Vamos lá. Rudy Landucci. Vamos lá. Você conhece. Eu fui mal. Pode saber, fez? Vamos ver. Eu por exemplo, não lembro nada do meu. Eu lembro alguma coisa. 20º colocado, Avaí. Desculpa. Ponto. 10 pontos. 19º, Sport, errou. 18º, Atlético Paranaense, errou. 17º, Curitiba, errou. Caramba, 10 pontos só. 4º colocado, Palmeiras, errou. 3º colocado, Corinthians, acertou o time. 10, 20. Vice-campeão, Cruzeiro, errou. Campeão, Internacional. Ô, Rudy, você tá caindo, velho. Você é o Joinville do negócio. Só faz humor mesmo. Faz imitação. É, fica, né? 20 pontos. O seu Bento ficou aliviado. Viado, velho. Não cai mais. Abre agora. Não cai mais, né? É, eu por último, você gosta, Puta, eu fiz uma besteira aí, velho. Eu tô até com 20 pontos, bicho. Vamos lá, Cláudio Mota. Eu. 20º, Goiás. Acertou o time. 19º, Joinville. Errou. Olha. Acertou o time e errou a posição. 20. 18º, Avaí. 30. Não, 35. Não foi 18º, Avaí? Não, na tabela. 17. Então 30, vai. 17º, Grêmio. Depois o Grêmio rebaixado, velho. O Grêmio tava mal no começo do ano, velho. Isso é verdade. O Filipão ia cair. Não, tira 10, pôr o Grêmio como rebaixado. Corta 10. Corta 10. Corta 10. 30 pontos. 4º colocado, Porco. Errou. 3º colocado, Flu. Errou. Nossa, amor. Vice-campeão Inter. Errou. Boa, Mota. Campeão São Paulo, fez 10. Fez 10 só. Aê, Motinha. Motinha, tá bom, Motinha. Não, fiz 30. Fiz mais 40, que eu. 40. É 40 pontos. 40. 40. Eu não caio, chupa. Eu fiz menos que o Mota, mano. É, Rudy, você precisa... Quanto tá o Rudy em último? Eu fiz segundo. Rudy, 20. Rudy com 20 pontos. A tua sorte é que o meu não foi, que eu ia ser páreo com você. O Rudy, tá de parabéns, né? Mas, obrigado. Daqui a pouco a gente vai abrir as apostas do Dodô, do Portuga, a minha e do RG. Ai, que beleza. Número 2. Olá, galera, sou o Amoroso. É, o que eu tenho pra falar do Rogério é o que todos sabem, né? Um grande ídolo, um ícone, um mito. Um goleiro capaz de bater todos os recordes. Sou muito grato de poder ter tido a oportunidade de conviver com ele, tanto na seleção brasileira como no São Paulo, e ter feito parte daquele momento histórico, né? O Rogério como titular absoluto do Rio de São Paulo, podendo ser campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Para mim, a maior partida, né? A melhor partida que o Rogério fez, sem dúvida, aquela contra o Liverpool, ficou marcado para todos nós são paulinos, né? Então, o que eu tenho para falar do Rogério, tudo que ele conquistou foi por mérito, né? Porque um goleiro poder fazer gol e tantos gols que ele fez, não é para qualquer um, é só para Rogério serem mesmo. Aliás, o Rogério, obrigado pelo Amoroso, pela mensagem também ao Rogério, né? Mas, ó, deixa eu te falar, o Rogério lembrado em tudo que é veículo mundial. Mundial. Equipe, CNN. A FIFA postou. Não é, não? Inclusive, a Liga do Campeonato Italiano, postou no Twitter, né? Se retira, se aposenta uma lenda mundial. O porteiro com recorde de gols na história do futebol. A própria Liga Italiana postou no Twitter. A FIFA colocou na página dela todos os grandes jornais do mundo inteiro. Oh, mas como é que é o nome daquele maluco lá que jogava no gol lá? Chilavert. O Chilavert, só com aqueles golzinhos que ele fazia lá. Pô, ele já era lembrado e era referenciado em todo mundo. E não eram poucos golzinhos, né? Não, o Rogério passou o Chilavert. Imagina o Rogério, velho. E os grandes jogadores também fizeram homenagem ao Rogério. O Ronaldinho... O Alex fez também. O Ronaldinho eu vi, foi bacana mesmo. Inclusive tem uma história aí, você viu o Danilo? O Danilo recusou o convite, né, pra jogar no time do... Compreensível, né? Compreensível, também acho. Ele é profissional do Corinthians, dele, como é que ele vai pôr a camisa do São Paulo? Compreensível. Fica ruim, né? Eu não veria nenhum problema pelo fato dele estar no Corinthians e vestir a camisa do São Paulo no amistoso. Talvez o torcedor do Corinthians visse de outra maneira. E talvez tivesse também aqueles São Paulinos que chegassem... Ah, tem. E sempre vai aparecer. Vaiar, xingar o cara. O cara foi campeão pelo São Paulo. Mas é bom preservar o cara. Ele faz bem de recusar. Se fosse eu, faria o mesmo. Vamos lá. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Recubre Plast. Impermeabilizantes Recubre Plast. máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora é hora do momento Sem Parar. Sem Parar agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Abraço pro Jeová. Ainda tá tristinho. É, Jeová. Ó, o L'Equipe também fala aqui do Rogério, culpa do L'Equipe francês. Alô? Alô? Me fala. É Adriano? Adriano, tudo bom, meu? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Andrei? É, Adriano do quê? Adriano Guarneri Maschi. E quantos anos você tem? Tenho 2.6. Lembra do Tata Guarneri? Tata, não, como chamava o Guarneri? Francesco Guarneri. Gianfrancesco Guarneri. Fala bom, né? Quantos anos? Era um pai, quantos anos você tem, velho? 2.6, Dodô. RG, hoje. 2.6 hoje, o que você acha hoje? Hoje eu tô obrigado com você. Eu acho legal quando você vai num lugar que tem as coisas de Guarnieri, os seus pertences, entendeu? Ah, sensacional. É legal. Você já tomou um Guarnieri gelado? Não, só tomo Itaipava. Ah, ô, velho, e qual que é o bairro? Ah, vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. Jardim, Itália. Não entendi, o... Jardim Itália, Ben. Palestra! Jardim Itália. Vou dizer um negócio pra você. Eu não me lembro de ter ligado um ouvinte aqui do Jardim Itália. E eu tenho uma emoção muito grande. Porque esse bairro, tive o prazer de trampar aí durante um ano e meio. Puta, que susto! É ali perto da Moca. É isso aí. Muito legal. E poucas pessoas sabem que chama aí Jardim Itália, porque é pequeno o bairro. Como faz parte dos Estados Unidos da Moca. Tem gente Estados que ainda Unidos. Fala que aí é Moca mesmo. Tem gente ainda que gosta de falar que é Moca. Moca é legal, velho. Moca é style. Gente aqui é legal, que conhece bem a Moca. O Mota é cheio de falar que é legal, mas quando você fala que morar em São Paulo, só pode pra morar em São Paulo só se for no quadrilátero de ouro. Do outro lado do rio. Que é legal, mostrando uma certa hipocrisia. Desde que ele falou pra mim, pô, como é que eu vinha na Radial Leste de patinete? É. Verdade, não tem como falar. É ridículo esse patinete, cara. Ó o Parmeiro. Vem agora? Desculpa, né? O cara liga só pra agradar o ouvinte, fica falando essas coisas. Mas... Ele não moraria, né? O cara falou que é porco. Ele falou que a Palmeiras tá com hino. Não. Tira essa porcaria daí. Porcaria que a gente pôs no mundo. Que isso? Ele falou, ouviu, garotinho doidinho do Didi. Você não acha que tá exagerando, não, hein? Cuidado aí com o cartão vermelho. E aí, amigão? Fala aí, que time você torce? Tricolor, Sombra. Tá bom, Tricolor. Colou. Meu Deus, porcaria foi nosso ano, hein? Meu Deus. Não foi dos melhores, né? Mas vamos rezar pra que... a diretoria consiga fazer essa reformulação aí, montar um time pelo menos competitivo, né? Você gostaria do Diego Souza? Do esporte eu preferia apostar mais no Marlone, o Sombra. Marlone. Acho que seria... O Diego Souza, não sei já... Não sei qual vai ser o ritmo dele pro ano que vem. Esse ano jogou bem, mas não sei. Eu apostaria mais no Marlone. É, porque tem gente aí que comenta aí, né? Faz parte dos boatos, né? De que o Diego Souza seria um dos objetivos do São Paulo Futebol Clube para o ano que vem. É que o Diego Souza ele não pertence ao esporte, pertence ao Metalista, se não me engano. É um clube do leste europeu. Mas o meio-campo com Diego Souza, Ganso e Michel Bastos, aí a gente... Por que, que o Diego Souza foi parar por quê no esporte? Porque ninguém quis ele. Então. Eu tô com o Golvinte, eu iria de Marlone. Mas o Marlone também jogou no Fluminense, no Cruzeiro, mas é uma aposta. Souza, RG, ele foi pro esporte a peso de ouro. Não é que ele foi pra lá renegado ganhando uma quirela por mês. A diretoria do esporte fez uma... O Paulo Nobre tentou ele ano passado e não tinha dinheiro. Mas quanto que é esse peso de ouro aí, mano? Era uma grana, era uma baita grana. 500 cabal? É o que todo mundo tá acostumado a pagar pro Diego Souza no futebol aqui do Sudeste. 500 contos? É, pro esporte é alto, 500 contos. É um investimento lá que a diretoria do esporte fez, que foi alto. Você falou que o Palmeiras tentou. Como é que o Diego saiu do Palmeiras, velho? Chutado. Porra, dando dedinho pra torcida. Tá bom, tudo bem, mas não jogou tem nada. Parte da torcida que gostaria que ele voltasse. Mas qual a idade do Diego Souza? Não, cara, tão velho. Deve estar com 31, 32, mano. Adriano, vem aí. Oi. O Ataíde disse que tinha metas a cumprir, etc. Que se ele não cumprisse as metas, sairia. Essas metas aí não envolvia pelo menos um título? É, depende o que foi a meta, né? Nas palavras dele tinha título, sim. É, todo mundo esperava, até por conta do ano passado que a gente conseguiu ser vice-campeão, esperava pelo menos uma briga por título, né? O Paulista foi, entendo que foi um semifinal, mas é obrigação chegar na semifinal, então não considera como briga por título. Quem foi que trouxe esse Rogério aí do Náutico, né? Foi a seguinte, o São Paulo precisava de um jogador, um atacante de velocidade. O assistente do Osório, Luiz Pompilho, que analisando os jogos do Vitória, indicou esse Rogério e o São Paulo o contratou, mas foi junto ao Náutico. O São Paulo comprou do Náutico. Mas quem indicou foi o auxiliar do Osório? O senhor Luiz Pompilho, que eu, outro dia, inclusive, eu passei no Morumbi para fazer umas ações aí, certas ações do Rogério Ceni, ele estava ali na recepção, acho que ele ia falar com o DP. DP. Tava lá com a mochilinha da Seleção do México, tava lá, cheguei à conclusão. Tinha um cara mexicano, mochilinha do México. Falar, o seu Luiz, pode ir lá, no DP. Então, cheguei à conclusão que era ele que tava lá. E tinha cara de mexicano também. Mas O karate? Não, tinha fisionomia. Latino é que o cara chega no Brasil, né? Diz que o cara assistia tudo, meu. Mano, como é que o cara chega no Brasil, vai lá e indica um cara do Náutico? Tava no Vitória, tava no Vitória. Bem, um cara que tá representando, né? É um cara que tem entrado bem. A qualidade alguém dos falou pra ele foi lá ver. Não, basta assistir o jogo, Ver jogo. Ele foi lá ver. Ver o jogo. Ele alguém ver falou pra ele, futebol, bem. Cara, tá. Alguém falou, ó, tem um cara, vai lá ver se esse cara é legal, pá. Aí foi procurar os jogos pra ver. Deve ter sido isso. Tem que assistir o jogo. Né? Aí ele falou, ó, traz o cara tem futuro. E o Rogério tem resolvido. É que quem teria que fazer isso era o Milton Cruz, né? Ô, Mota, a lógica seria... Eu gosto do Rogério. O negócio é o seguinte, com relação ao São Paulo aí. O São Paulo agora tem que deixar de lado aquele negócio de não pega o jogador assim, assado. O São Paulo tem que fazer o que muitos times agora fazem, sombrar quando não tem grana no cofre. O São Paulo tem que ser um hospedeiro. O São Paulo tem que utilizar... Mas é verdade. O São Paulo tem que pegar jogadores aí que possam despontar em times menores. Certo. Que o São Paulo veja qualidade. Tentar seduzir o jogador aí, tentar convencer o empresário de que o São Paulo é uma boa vitrine, que vai disputar Libertadores e tudo mais, e montar um time assim. Tem que ser a base da permuta praticamente. O São Paulo hoje não tem dinheiro, mas ele não foi pode ficar de braços cruzados, claro. Foi o que o Corinthians fez com o André Santos lá, com o Chicão, com uma série de outros jogadores. Mas o São Paulo tem uma vantagem que ele tá no Libertadores, Só pra falar uma coisa, o Daniel Pereira lembrou bem aqui, o Diego Sono, quando ia vir pro Palmeiras, ele estava tentando empurrar o Ibisu junto. Nossa! Casadinho. Então, ainda bem que você não pegou. Ele foi pro Esporte junto. Que fim levou o Ibs, hein? Ibs. Lembra? O Mano adorava tava o Ibs. No Esporte, né? Os caras do Flamengo diziam que era o novo Adílio. Adriano. Oi. Pra montar um time pro ano que vem aí, sem os que estão abandonando o clube, largando o clube ou se aposentando, né? A gente vai ter o Denis, vai ter o Bruno, vai ter o Lucão, vai ter o Breno e continua o Reinaldo, cara. Continua o Reinaldo. Não, o Reinaldo tá numa lista de dispensa, não tava? Eu acho que eu li em algum... Ninguém pegou, não. Eu não vi nenhuma lista de dispensa que tinha o nome do Reinaldo, não. Eu vi não. Que eu saiba que eu tava declarado a história, era o pessoal na internet ficou lançando essa, mas ninguém tem certeza. Quantos se ele anos vai. Esse contrato, hein? O cara que fez, se não interminável. Luiz Eduardo também vai ser emprestado. Luiz Eduardo não vai ser emprestado, acaba o contrato dele agora. Ah, então. Ele deve voltar pra faculdade. Ele vai pra faculdade terminar o curso. Aí vai sobrar o Hudson, o Wesley. O que sobra de bom é o Thiago Mendes, né? Apesar de tudo que falam, ainda acho que o Ganso ainda é importante pro São Paulo. Sem o Ganso também não tem ninguém. Não tem outro pra a mesma altura. Não, ele não tá jogando 100% do que a gente espera, mas sem ele lá também não tem outro que chegue ainda no nível dele, né? Espero que o Bastos melhore, tenha um ano melhor, porque se ele quiser jogar, ainda é um jogador produtivo. Depois da renovação parou, né? E tem o Kardec e o... tem um Rodrigo Caio, como posso esquecer, o Rodrigo Caio. Mas precisa, precisa de reforço nas laterais, zaga, volante, precisa em todos os setores, todos. Não tem um setor aí que você fala, não, esse não precisa mexer. Todos, cara, tá triste o negócio. Tá difícil, viu, Sombra? Tá difícil. Tá bem complicado. Você traria quem do mercado que você tá vendo assim? Olha, eu tentaria outro do Esporte, o lateral lá, que também já tá sendo falado, o René, pra lateral esquerda, se eu não me engano, né? É bom esse cara ou lançaram na mídia e agora todo mundo acha que é bom? Olha, Sombra, no joguinho quantos lá... Quantos jogos vocês viram? no joguinho lá, ele tem uma média boa de ponto, viu? Quantos jogos você viu do René, Mota? Dois. Cinco, sete? Não, dois. Eu não vi muitos, mas ou eu dei sorte. Os que eu vi, ele jogou bem. Eu gostei. Não é... Jogou bem. Mas eu tenho medo de uns nomes que são lançados assim. Mas não tem opção, Sombra. Vai trazer quem? Você tem que arriscar pelo lateral, menos. Lateral, então, é dificílimo. Então, você tem que arriscar pelo menos. O Rogério ninguém falava, entendeu o que eu tô dizendo? Então, mas esse René também não é tá sendo disputado a peso de ouro por todo mundo. É um jogador que destacou. Apesar que ser lateral hoje se destacar no Brasil, não precisa muito, né? O cara fizer um arrozinho com feijão bem feitinho aí, ele tá. Eu acho que o Carlinhos, se ele se machucar menos. Não sei. Esquece. Carlinhos, esquece. Gente. Não vai? É? Carlinhos não tem força, esquece, Sombra. Esquece, parece que ele tá faltando açúcar no sangue, alguma coisa. Esquece, Carlinhos. Não vai. Ô, amigão! Fala, Sombra. Pô, tô contando as horas. Será que o Ataíde cai, né? Tomara, né? Tomara que comece essa reformulação, não só pelos jogadores, mas pelos dirigentes também, né? Se o Ataíde cair, mais que o Vasco, né? Ele cai todo dia, o Ataíde. Bom, se o Gustavo é o cara forte do futebol, não precisa ter alguém representativo no vice. De vice de futebol, não precisa. Você tem um cara que manda no futebol lá, que é o gerente. Tem que ter um que manda um pouco menos, né? Se você tem um cara que dizem que é o que ganha tanto, que nem o Gustavo, que ganham, segundo falo, ganham tão bem assim, com metas, bônus, etc e tal, porra, ele que tem que comandar a história, mas não tem que ter vice de futebol, não precisa. Concordo. Dizem que nos bastidores os conselheiros estão trabalhando, estão fazendo pressão para que ele saia, né? É. Ô Sombra, fala, queria participar do quiz, tem como? Do quiz? Do quiz! Para sempre rito. Hoje é o primeiro dia do futebol sem Rogério Ceni, hein? Um do. Tristeza, como, né? Como muito jogador, triste. Hein? Um do. Muito triste. Futebol está de luto hoje. Será? Pelo menos para nós, São Paulinos, está. Amigão, você tem perguntas 2, 3, 4, 15, 14, 6, 7, 8, escolhe aí. 3. Já sabe a regra, né? Sim. Você tem 10 segundos pra acertar a resposta. Errou, tá fora. Os 15 maiores pontuadores vão com a gente sexta-feira na despedida do mito no estádio do Morumbi. Um abraço aí pro Bruno Aventurato, pro Vinícius Pinotti, Rogério Botasso, galera legal lá do Morumbi. Tá bom? Então vamos lá. Falou a pergunta número 3. Tá valendo. Qual foi o último título conquistado por Rogério Ceni? Ah, não, a pergunta número 3, desculpa. Pergunta número 3 é outra. Quais os dois times que mais tomaram gols de Rogério Ceni em toda a sua carreira? Alternativa A, Palmeiras e Vasco? Alternativa B, Cruzeiro e Fluminense? Alternativa C, Cruzeiro e Palmeiras? Tempo. Alternativa C, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras? Isso. Certa resposta, 7 gols. Ô, louco. Vamos lá. É, o Fábio foi o goleiro que mais... Ah, é o Fábio, velho. Fábio. Nossa, do Cruzeiro. O Fábio não podia ver o... É bom goleiro. O teve um jogo que ele tomou 2. Nossa. Foi do recorde, não foi, Sombra? Foi. Qual foi... E um dos gols foi com bola rolando. Qual foi o último título conquistado por Rogério Ceni como goleiro do São Paulo Futebol Clube? Opa, campeão da Copa Sul-Americana... Alternativa B, campeão da Copa Eusébio. Alternativa C, campeão brasileiro. Tempo. Campeão da Copa Eusébio. Sim. 2003. Foi no ano que o Brasil, que o São Paulo quase caiu. Foi em Portugal. Lá, lá em Portugal. Eu ia errar, pra mim foi o Sul-Americano, nem lembrava disso aí. Vamos lá. Terceira pergunta. Rogério Ceni, atualmente... ocupa a 10ª posição entre os maiores artilheiros da história do São Paulo. Recentemente, ultrapassou outro grande jogador da história do Tricolor. Que jogador é esse? Alternativa A, Leônidas. Alternativa B, Raí. Alternativa C, Miller. Tempo. Raí. Raí? Isso. Muito bem! 3 pontos. Você tá indo longe, hein, velho? Tá indo bem. Não fala que tá nervoso, que ele é. Calma aí. Quarta pergunta. Em que ano o Rogério Ceni ganhou seu primeiro título jogando como goleiro, tendo como técnico o Muricy Ramalho? Alternativa A, 2006. Alternativa B, 94. Alternativa C, 95. Tempo. Caramba. Se a campainha tocar... Campeão brasileiro? Amigão, errou. Alternativa B, campeão em 94 pela Conmebol com o Expressinho contra o Peñarol. Jogos que foram 6-1 e 0-3. O Muricy era o técnico. É, amigo. Mas você fez 3 pontos, tá legal demais. Tá bom, Muricy tá que amanhã tem tá Rio de Janeiro. Ô, Sombra, o primeiro tem quantos? Hã? O primeiro acertou todas, né? 5, é. Mas você tá, já tá na galera que vai aí pro estádio Morumbi no domingo e vai de limusine com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines, cara. É na sexta. Sexta, sexta, desculpa, perdão. Você tá no ranking, velho, tá bom. Tá no ranking, beleza. Pô, vai lá. Praticamente garantiu a presença. Garantiu a presença, tá bom? Beleza, valeu, Sombra. Fica na linha. Falou, cara, fica na linha que a produção vai falar contigo, tá bom? Beleza, valeu. É, isso aí é a promoção aí, o quiz pra sempre mito, né? Que nós estamos realizando pra levar 15 ouvintes que vão nessa sexta-feira ao estádio do Morumbi assistir o jogo da despedida, participar do Estádio 97 com a gente, direto do camarote da Passaporte FC. Lembrando também que aquele que tiver a maior pontuação vai assistir o jogo na linha lateral do gramado em uma das 131 hein? Cadeiras que estão sendo comercializadas. Só que das 131, uma é nossa. E essa está sendo dedicada ao ouvinte do Estádio 97 aqui na Energia 97. Essa não está à venda. Quem quiser comprar cadeira tem que entrar no site passaporte.fc.com. Valeu, Rogério! Que suporte a galera tá dando pra gente. Muito obrigado, viu? Vamos ao Momento Sem Parar. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Sem Parar agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br, Dodô. One, two, three, four. Alô? Alô? Ó, oh, sem chance. É uma bexiga, meu. O cara tá quase na linha, velho. Não dá. Ô, Bá, vem aí, porque... Sem chance. Não dá pra entender nada. Tem um gato aí. A linha... É, a linha saco. Gritou. Alô. A linha gritou. Peraí, calma, Dodô. Calma, Dodô. Calma, porque as linhas aqui deram um pane. Ô, Sombra, você sabia que esse jogo do Mito já vai ser o quarto jogo do São Paulo em renda? Ah, o é? O ano, é. Ah, mas no ano não é muito difícil, né? É, muito bom. Ô, Rogério, eu podia parar uma vez por mês, então, mano. Parando aos poucos, né, mano? É. Faz outra despedida em janeiro, depois fevereiro. Faz igual o Pelé com o milésimo gol, vai rodando o Brasil, velho. É. Mas imagina, ele falou que vai sempre ver o jogo de São Paulo. Imagina como vai ser uma loucura toda vez que ele aparece. Rapaz, e é isso, ó. Ô, Jimmy, tá fazendo aí, ó. Pera, essa não está ali. Olha, Jimmy. Ficou. Zicou, ó, deu problema ali. É melhor fazer o merjan. Tem um robô falando. Não, fala em Zika, meu. Que loucura esse negócio do Zika vírus, né? Que coisa, né? Caraca, velho, coisa maluca. É o Zika, mano. E outro nome esquisito lá. Enquanto o Bata tá arrumando nossa saída lá, velho. Ô, RG, o negócio é o seguinte. Lá vem. É, esse tipo de epidemia, que é a dengue, só existe também porque o brasileiro é um puta povo acomodado e um povo burro. Não, não é não. Não é verdade, é sim, Domenico Gatto. Porque a dengue só se desenvolve quando ela tem foco de água parada. É, por mais que você tenha talvez aí um ponto cego que você fale, ah, pô, tá desenvolvendo ali, eu não vou ver. Você passa num monte de terreno baldio, pneu, garrafa, tudo acumulando água, velho. É porque o povo é burro e porco. Porra, a maior parte do povo aí que reclama pra cacete, ah, peguei dengue, ah, na minha região que tá cheia de dengue. O cara não olha pra própria casa, velho. Do quintal, às vezes ali tem uma caixa destampada, às vezes um vaso de água acumulando água, às vezes tem um pneu velho no quintal, o cara não tá nem aí. Pô, vá pro inferno também, velho. Se o brasileiro cooperasse um pouco mais, não teríamos o surto que nós temos, cara. Vamos tentar agora, vamos ver se as linhas agora se restabeleceram. Mas os bebês que nascem não tem culpa, né? Vamos. Nenhuma. Bebês, infelizmente, não. Bora. Mas os pais têm. Alô. Alô. Ufa. Fala. Leopoldo. Nossa, achei que era o piromal. Leopoldo Couto. Leopoldo Couto e tinha o Leopoldo Collor. É. Também foi dessa pra melhor. É, o irmão Dedo Duro. Pra melhor não, pra pior. Que entregou tudo. É, o irmão Dedo Duro. É o que entregou. O irmão Dedo Duro. Leopoldo do que, Leopoldo? Leopoldo Engler. Engler? Engler. E quantos anos? 57 anos. 5.7, hoje, RG. Hoje? Como é que faz? Ah, ele deve ir bem. Por quê? Como assim deve ir bem? Nesse idioma aí que ele falou. Qual idioma, RG? Inglês. Ele deve falar bem inglês. Ah, idioma sensacional. Inglês. E o que eu falei? Inglês. Ah, não, mas tá ali relacionado. Você que ele falou 57 anos. É um dialeto do norte do Reino Unido, né? Exatamente. Em Portsmouth. Falar nisso, o Bournemouth meteu 1-0 no Chelsea. Só lá em Chelsea, Porra, o Chelsea tá ali, meu, beirando ali a zona de rebaixamento. O Mourinho tá numa crise, velho. Lá também acontece. Cai, então, lá também acontece, né? É difícil cair técnico lá, né? Porque eles não derrubam assim. O Mourinho disse que não sabe porque não tem ninguém melhor que ele, você viu? Não, e a multa dele, se ele tá aí? Isso que é milhões, mandaria ele embora. O Abramovich tem no... No ô, bolso velho, direito. E o líder lá ainda é o Leicester, não é? Leicester City. Leicester é o líder. Isso é o líder. Qual que é o bairro que você mora? Qual é? O campeonato inglês já foi bom também, viu? Ah, sempre é bom, mano. Jardim Novo Horizonte. Novo Horizonte. Olha, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa para você. Para de bocejar. Vou dizer uma coisa para você. Olha o Novo Horizonte. Acabou o time? Não, voltou. Subiu que é treinador é o Guilherme. Lembra do Guilherme atacante? Você travou do Corinthians? Você entrevistou outro dia o Guilherme. É, ele é técnico do Novo Horizonte. Tá gordo, senhores. Tá bom aí, quatro acessos. Mas olha, amigo, o Jardim Novo Horizonte que eu conheço... É ali no extremo sul, ali perto do Grajaú. Rapaz, você é fera, hein? Não sei se você é fera ou o Google Maps aí, o que quer, viu? O Google Maps, falar nisso, recebi uma proposta. Eu não convido. Recebi uma proposta mês passado do Google Maps. Não aceitei. Mentira, você. Por que? O que eles queriam fazer? Isso eu tenho um termo lá que eu não posso divulgar. Aí não era aquela grana que eu acho que um Google pode me pagar. Mas você ia levar o bar? Ah, se levar, tem problema. Pra quê? Pra te auxiliar, ajudar. Copiloto, velho. Copiloto. Vá no dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou pagar um salário pro bar. Tipo, eu vou pros lugares e ficar no carro lá, comigo, trocando ideia. Vai ser copiloto. Tem dois caras que se eu tivesse muita grana mesmo, é 10 pau de salário pra cada um. Um era o bar. Junto. É o dia inteiro com você. Você aguentar. Ah, tipo, bah, precisamos ir pra um lugar, vamos junto no carro aí, trocando ideia, fã de Corinthians, caramba. E vai lamber sua orelha. E o outro era o Patrício, velho. Meu sonho é ter o Patrício trabalhando pra mim ali, mas vai fazendo... Maltratando. Não, nada a ver. É legal ver você as histórias do Patrício. Pô, é demais, cara. É engraçado, Patrício. Pô, o Patrício é um personagem. Como assim inventa? Ele inventa. Ele era um personagem. Lembra quando ele falou da coruja? Era coruja que tinha uma asa gigante? Mas que ele fala até hoje. Acho que tava lá no EDC no fim de semana. A tal da coruja tava lá. Ela tava lá no EDC. Você viu a coruja, Jimmy? Louco, né? Ô, Jimmy, você viu a coruja? Vê lá, ainda tem estranho. Ao vivo. Não, o Patrício, ele falou que essa coruja, Motinha, foi enquadrada por um guarda lá e o cara aprendeu a coruja. Já teve que emplacar, porque ela era como se fosse um veículo. Sabe que era o carro alegórico? Pô, foi da hora, meu. Aquela coruja. Ô, mano, aquela coruja com várias cores, meu. Você achou legal? Patrícia é quase igual a você. Mas esse dia achou, ficou tudo manchado de cores, né, Beijão? Esse dia que o Patrício me contou essa história da coruja... Parecia uma arte abstrata, meu. Meu olho parecia uma arte abstrata. Esse dia não sei o quê. Meu olho. Teve uma exposição esse fim de semana, esqueci onde foi. Foi no Autódromo Interlagos. Uma exposição dessas de arte moderna. Tô falando sério. Tem uma exposição de arte moderna, eu esqueci onde foi esse fim de semana. Acho que foi no Japão. Se não me engano, foi no Japão. Esfaquearam uma menina. A menina tá toda ensanguentada e a galera achava que fazia parte da exposição. Juro por Deus. Que louco, meu. Tô falando sério. E aí levantaram, parece que foi uma mulher lá, descobrindo depois que elas tinham alguma treta, não sei o que aconteceu. E todo mundo achava que essas coisas de arte moderna, puta coisa, uma piração, né? Os negócios não tem nada a ver. Você viu aquele dos macaquinhos? Era uma instalação. Você viu aquele dos macaquinhos? Acharam que era uma instalação. Você viu aquele dos macaquinhos outro dia? Ah, cada um... aquilo é uma gostosura, aquilo é arte. Olha, Tato Bolsonaro, o que você achou daquele dos macaquinhos? Eu não concordo, tá ok? Eu não acho de acordo. Você incentiva a criança, o quê? A cutucar o rabo do macaco, tá ok? Não era do macaco, cara. Eu não sou de acordo a isso, tá ok? Não, mas ó, é isso que você tá falando. Deputado Bolsonaro, se tivesse no penhasco. Ó, mano, ficou bravo que você cortou ele. Se tivesse no penhasco, o Mota. O quê? E um leão faminto. Quem você salvaria? Eu não tenho medo de leão, tá ok? Eu prefiro muito mais pegar o leão e dar um beijo nele, tá ok? Vai lá, mano, pode falar. Mas esse negócio aí, okay? O deputado do cinema se misturar com a vida real, quando entrou lá aquele cara fuzilando todo mundo no cinema dos Estados Unidos, a galera só se deu conta que era um tiroteio mesmo, era um lunático que tinha entrado lá, depois de muito tempo, morreu acho que uma dezena de pessoas. É porque foi no Matrix. O cara achou que era brincadeira. Que time o senhor torce? Foi no Matrix. Eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Aí, então chupa. Boa, Leopoldo. Chupa. Olha, eita, Santos, hein? Olha, quinta-feira deveremos ter aqui a presença do presidente Modesto Roma. Então, ô Sombra. Pois não. Deixa eu externar a minha opinião. É assim, alguns ouvintes, a maioria dos ouvintes aí vai me crucificar, inclusive vocês do meu programa, Deus. Entendeu? Cuidado! De antemão, eu gostaria de dizer que eu gosto muito de futebol, hein? E entendo, hein? Certo. Eu acho que entendo. Eu assisti poucos jogos em estádio, porque infelizmente, eu vou dizer pra você, minha condição social não dá pra que eu possa ir ao estádio, né? Tá. É, uma das razões é a questão social, né? E a outra é a violência, né? Mas a violência eu acho que nem tanto. Eu acho que a violência quem procura é o próprio torcedor, entendeu? Porque se eu for no estádio e procurar um determinado lugar, eu vou ficar tranquilo lá. Agora, se eu for nas torcidas organizadas, que eles chamam organizadas, aí eu vou correr um risco muito sério. Claro. Então é assim, eu gostaria de externar a minha opinião em relação ao futebol. Eu, particularmente, acho que jogador de futebol, ele é o seguinte, ele não domina fundamentos. Eu coloco pra você o seguinte, você é São Paulino. Uhum. Quantos jogadores de 1 a 11 de São Paulo, ou aqueles de reserva, dominam fundamentos 100%? Ah, tem vários ali. 50%, como... vai. Vai. Quantos? Ah, não sei, mas eu te digo que não. Vai lá, 60%, 70%, talvez. Sim, vai, metade, que seja. Okay. Não, sabe por que eu vou dizer pra você? Ah. Olha, geralmente, é o seguinte, ó, o jogador de futebol tá na direita, ele corta pro meio, o que ele faz? Ele chuta. Uhum. Ele vê se tem alguém na frente dele. Não, olha, tem um jogador no Santos, que é o Giovanni. Giovanni. Ele corta pro meio e tome. Tá um monte de zagueiro lá. Obviamente vai bater. Ó, os caras falam o seguinte, os caras chutam uma bola... A bola ia pra linha de fundo. Toca no zagueiro, o juiz agou daquele que chutou, não é isso? Certo. Então, por isso que eu tô dizendo, que eu particularmente, posso dizer, o pessoal vai ficar muito irritado comigo, mas eu acho que no futebol, poucos jogadores dominam 100% o fundamento. Não, 100% ninguém domina, nem esporte nenhum. Eu particularmente gosto de tênis e gosto de golfe, né? É. Olha só o tênis. O tênis, meu, tá tudo bem com você, você foi no EDC. De si próprio, entendeu? Tá virado, meu. Só dele, entendeu? Entendi. Ele joga 5 ou 6 horas ali, mas ele domina fundamento, ele joga ali e se mata. Jogador de futebol, se correr, quando corre 15 minutos dentro dos 45, a maioria do tempo bota a mão nas cadeiras, ganha milhões. Tá meio Silvério você, hein? E eu acho um absurdo um jogador, um ser humano qualquer, no nosso país, ou o que seja, que ganhe 700 vezes o que eu ganho. Mas você não encara que às vezes o atleta, por exemplo, você está falando do jogador de futebol, eu vou te dar um outro exemplo. Você pega um atleta norte-americano do basquete, que ganha às vezes mais do que o jogador de futebol brasileiro, por exemplo, tá? Ele leva público aos estádios, ele é uma estrela, ele dá audiência na televisão. Ele é como um ator que leva o público para o cinema. Se a gente tá falando, então, que nós estamos indo para ver artistas ruins, nós não temos culpa, porque eles estão fazendo parte desse circo, entendeu? Eles são os artistas. Você está falando, Sombra, de norte-americanos. Você está falando de Estados Unidos. Mas você está... Sombra, quanto tempo você dá para o Santos quebrar? O Santos, quebrar. Mas não é só o Santos. São Paulo também tá numa pindaíba danada. Palmeiras, se não fosse o presidente, tava fechado. Não tem que falir? Ó, por exemplo... Concordo. Não, o Corinthians teve uma premiação de 10 milhões. Deu 10 milhões de premiação. Ele ganhou o campeonato, teve 10... Ele deu 10 milhões para ser dividido, entendeu? Uhum. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Desses 10 milhões, o fisioterapeuta levou quanto? Não sei, deve ter levado. Ele não teria que ganhar o mesmo que o jogador de futebol? Não é ele que recupera o jogador? Oh. É, mas... Tá brincando, meu. Mas é diferente, cara. Mas por que o Benjamin falou tá brincando? Tá brincando. Né? O Benjamin fala que jogador de futebol tem vida curta. Como vida curta? Não, mas você tá brincando. Você não quer que um fisioterapeuta lá ganhe a mesma coisa que um jogador. E por que não? Por que não? O fisioterapeuta tem a importância dele. Se o jogador de futebol ganhasse 10 mil reais, tava muito bem pago. Você não quer... Não, você não quer que um câmera num filme... ganha a mesma coisa que o ator principal, você tá brincando. Mas aí você tá mudando de assunto. Não, não tô não, não tô não. Um fisioterapeuta, um fisioterapeuta... Essa comparação não cabe. Não, não cabe a tua. Essa comparação não cabe, não. Não cabe a sua, que você quer que o fisioterapeuta ganhe igual um jogador. Eu vou discordar de você. Não, eu também vou discordar de você. Você quer que o fisioterapeuta do Barcelona ganhe igual o Messi. Não, mas não... O quê? Por que não? Você tá louco, velho, porque... Não, o fisioterapeuta tem a sua importância, o fisioterapeuta tem a sua importância, o cara tem relevância dentro do grupo, ele ajuda, só que pera só um minuto, meu amigo, ninguém vai lá gritar o nome do... Comprar camisa branca. Pedro, fisioterapeuta. Eu amava como amava os fisioterapeutas, cara. Você tá brincando, velho. O Benjamin, deixa eu te passar. Benjamin. Benjamin, qual é a disparidade que existe entre... Qual é a disparidade que existe entre o salário de um jogador de futebol e de um fisioterapeuta? Não sei, depende do fisioterapeuta, do jogador. Mas é uma disparidade proporcional, meu. Desculpa. Por quê? O jogador, ele é analfabeto, a maioria é analfabeto, ou seja, analfabeto. E qual o problema do cara, analfabeto ganhar dinheiro? Qual o problema do cara analfabeto ganhar dinheiro? Você é preconceituoso, cara. Como preconceituoso? Lógico que é. Porque... Como preconceituoso? Lógico que é. Mas às vezes o cara analfabeto, o cara que não estudou, não pode ganhar dinheiro? Um jogador de futebol pode ganhar R$1 milhão? Pode. Lógico, pode sim. O que não pode... O que não pode é o fisioterapeuta ganhar 1.500, 2.000. Isso que não pode. Então, mas a culpa não é de jogador que ganha R$1 milhão, não. Ah, você tá brincando. Você não chegou aonde eu falei? Não. Você concorda comigo? Lógico que não. Por que não? Eu tô discordando de você em tudo. O fisioterapeuta não pode ganhar R$1 milhão? Ah, você quer fisioterapeuta do São Paulo ganhe mais que Rogério Ceni? Não. Então quando ele for embora, vamos fazer o quiz aí do fisioterapeuta do São Paulo. Fazer a despedida do fisioterapeuta. Guardar as devidas proporções? Proporcional. Nossa, as devidas proporções. Tô respeitando ninguém. Olha, Leopoldo, o papo é bom, o papo é bom. O papo não é bom. Não, o papo é bom. Não, não é não. O papo não é bom. O papo é top. Nós estamos até 15 anos. O papo de novo. Olha, mas a gente precisa... É assim, ô Sombra, só pra finalizar, Sombra. Fala, Leopoldo. Não quero me estender. Meu Deus. Só falar, o programa de vocês é surreal, né? Isso é bom ou é ruim? Eu, particularmente, eu ouço vocês desde o início, mas eu ouço. Sabe por que eu falo surreal? Devolve o Tobias aí. Entra ouvintes aí e fala assim, ó, eu ouço desde 99, não é isso? É, isso aí. Aí eles falam, deixa eu fazer merchan, me ajuda aí. Ah, mas é normal, né, cara? Faz parte. Todo mundo quer um apoio, pô. É que o pessoal tá nervoso. Né? Faz parte. Pô, a coruja era de verdade, hein? Olha, eu vou falar pra vocês, eu os ouço. Eu trabalho 12 por 36, entendeu? Tá. Então amanhã, infelizmente, não os assisto, mas eu estou, porque eu estou fazendo um serviço, um outro serviço, né? Você é segurança? Não dá tempo, entendeu? É segurança? Mas eu realmente ouço vocês, eu gosto muito de vocês, eu gosto de polêmica. Eu tô falando isso, porque, mas a minha opinião não muda, não. Tá bom, não, mas tá claro. Entendeu? Bem. Cada um tem a sua, fica tranquilo. Povo, a coruja quebrou mesmo o vidro lá, era de mentira. Quando que abria, quando desci. Na catedral. Falei, Leopoldo. Ô, Leopoldo. Ô, Casão, deixa eu falar uma coisa pra você. Não, naquele lugar que a gente combinou hoje, hein? 10h30. Vai lá, fala aí. Olha. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa! Ganhou um kit Bozano. Eu não vou fazer o merchan da camisinha. Não come mais ninguém, né? Porque há 31 anos eu não uso. Ah, não come mais ninguém? Ah, você parou de usar? Eu só tenho minha esposa, né, meu cara? Ah, mas tem que passar a Eu sou casado há 31 anos com a minha esposa, que é o meu muro de arrimo, que me ajuda muito, entendeu? Ah. Trabalha como doméstica, com um braço que é machucado, entendeu? Ah, mas não tem outro? Nós somos assalariados e é por isso que eu concordo com muitas coisas que acontecem nesse país, mas entendeu? Eu não concordo. Eu também não concordo com muita coisa que acontece. Então, o Benjamin concorda, sabe por que o Benjamin concorda? Porque ele é burguês. Ela é burguesa. Ô, Benjamin, eu gosto de você, cara. Eu assisto seu programa na Fox. Só explica um negócio. Agradece. Só explica. Mas não, tem não, que não. dar minha opinião. Você só explica, é burguês, poxa. Só explica um negócio pra mim. Só explica um negócio pra mim. O que é ser burguês? Rico. Ser burguês? Não, você merece porque você trabalha, não, entendeu? Eu quero saber o que é ser burguês. Você merece, você estudou, né? Você também já vem de uma família. Ser burguês, você vem de uma família bem abastada, né? Não, minha família não é nada abastada. Eu trabalho desde os meus 15 anos, meu amigo. Paguei meu colegial, paguei minha faculdade. com 15 para 16 eu tava trabalhando, ralo até hoje que nem um condenado. É. Burguês eu não sou. Sim. Burguês eu não sou, desculpa. Assim, não, não sou, não sou, não. Não, é a impressão que passa. Não, não sou burguês, não. É a impressão que passa. É a impressão que ele não me conhece. É a impressão de burguês. E eu, eu continuo não concordando com nada do que ele falou. Deixa eu ver. Cabral. Peraí, Leopoldo. Não me conhece. Ô, burguês. Peraí. Leopoldo, deixa o Benjamin. Ser rico não é crime. Crime é usar meios escusos pra ficar rico. Ser rico não é crime. Tá certo? Leopoldo, um abraço pra você. Um abraço, muito obrigado. Deixa eu repetir aqui um abraço pra minha esposa, Maria Aparecida, pras minhas filhas, Letícia e Carolina. Eu já liguei da outra vez aí, a minha filha Carolina está na França, batalhando lá, tentando fazer... Boa, tentando tomara que dê certo. Vai dar com a graça de Deus. Um beijo aí pro Domênico, que eu adoro. E te adoro também. O Rude, o Mano é maravilha. Pro próprio Benjamin, que é burguês. É 10. Apesar de ser burguês, ele é 10. Mano que é burguês também. Valeu, Leopoldo! Obrigado aí, uma boa noite. Valeu, cara, boa noite. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. O Sem Parar agora funciona num único adesivo. Acesse semparar.com.br. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, velho. Alô? Quem fala? Leopoldo. É o Lucas Vinícius Rocha Machado. Consegui. Porra, nome de rua, hein? Nome de rua. Vinícius. Rocha Machado. Vamos lá, Lucas, estamos atrasados. Vamos lá. É, quantos anos? Eu liguei sexta-feira. Então, doutor, eu só queria participar do quiz. Então vai, mãe, tá bom, vai na sombra. Quiz. Ah, é? Quer ir direto pro quiz? Ele já tentou, mas não conseguiu. Ele ligou e errou. Vai cair outra vez. Ele errou. Não. Não zica o cara, não, velho. Não, ele ligou aqui na sexta e errou, não é isso? Não, o Portuga tá zicando o cara. Falou que vai gritar. Você tem pergunta 2, tem a 8, você tem a 14, tem a 15. Vamos lá. Quero a 2. 2. Vamos lá, 2. Muito bem, você sabe que se errar, sambou, né? Vamos lá para a pergunta, esse tem 10 segundos. Rogério Ceni teve a sua maior marca sem tomar gols entre os anos de 2006 e 2007. Quantos jogos Rogério ficou sem tomar gols na sequência? Alternativa A, 15 jogos. Alternativa B, 25 jogos. Alternativa C, 26 jogos. Tempo. Alternativa A. Ah, errou de novo. Puta, amigo. Fez questão de ligar pra isso, velho. Ah, você zicou o cara, velho. Ah, você zicou. O programa tá atrasado, você liga pra falar isso, bicho. Ah, não, deixa o cara tentar, velho. Ah, dá uma chance pro cara. O cara já errou duas vezes, bicho. Alternativa correta, alternativa B. Sequência de 25 jogos. Se você ligar, amanhã e errar de novo, no Fantástico, você pede música. O Leopoldo falando coisa boa aqui. Beijo. Oi? Beijo, você é sensacional, cara. Muito obrigado. Ele é burguês também. E burguês. Burguesão, vai. Obrigado, velho. Nós vamos ir agora com o quiz pra sempre burguês. Pra sempre burguês. O que come? Onde vive? Benjamin Bach. Benjamin Bach tem uma série de propriedades e um grande patrimônio. Alternativa A. Benjamin tem 10 imóveis e 5 automóveis. Alternativa um helicóptero. B. Ele tem um helicóptero e uma casa? Você comprou já o seu? Amigo! Todo mundo tem o seu! Mas eu tenho o meu! O meu Jorge, amigo! Eu comprei pra mim! Canta aí, amigo, o meu Jorge! Sai do cabeleireiro pra ele especialista. Implanta cabelo. Eu pensei que é artista. Mas pega dinheiro no caixa eletrônico e sai disfarçando pra não deixar pista. Dia de semana, vai curtir a praia. Faltando programa, desculpa, judaica. Infância que nada, só ficava em casa. Não teve amigo, nem conhece nada. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Beija mané. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Só come filé. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Não come pastel. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Nem anda fiel. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Ô, o cara me chama, velho, não, hein? Criado em cativeiro, perto da Paulista. Preso o dia inteiro, sem curtir a vida. Infância que nada, não soltava pipa, nem fazia esporte. Criança esquisita, diz que curte Iron, mas é só fachada. Pensa que me engana, gosta do Biafra. Estádio que nada, vê o jogo em casa, com sua TV de várias polegadas. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Beija mané. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Só come filé. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Não come pastel. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Nem anda fiel. Burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho, burguesinho. Beija, burguesinho, burguesinho. Ah, botinha! Chupa, só style, tenho música. Ah, não me chamou de Dom Benjamino na música? Vou demitir o meu Jorge. Sensacional. É, rapaz, que coisa, hein? Muito como bom, é o mundo, hein, velho? Tá fazendo enquete aí, ó. Burguesinho, né, velho? Playboy ou Bom Vivant? Fala, Lucas. Ah, você tá indo aí, velho? Nossa senhora. Ô, queria mandar um abraço pro meu irmão, que ele não tá aqui, cara. Ele tá lá no Paraná, tirando férias. E, ó... Falar que eu ouvia vocês, eu tinha 10 anos. Legal. Eu ouvia, e ele gravava pra mim ouvir quando chegava da escola. Boa, cara, obrigado. É, não sei se vocês lembram, era quando tinha o Planeta Luxa. Lembro. Lembra? Lembro. Ah, sensacional, vocês são empalhados. E chupa, mano. Muito legal. Ah, pro inferno. Chupa, mano. Vai buscar um homem pra você. Ah, buscar um homem. Não. Vai usufruir do macho, vai. Lucas, grande abraço pra você. Tá atrasado. Obrigado pela audiência. Vai viu? Dormir no peito do macho. Valeu, chupa, mano. Valeu, Lucas. Dormir no peito do macho. A participação do Lucas aí no estádio 97. Oferecimento de Sem Parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? I Love New York, lembra do adesivo Paz Amor? No Stress? No Stress. Um Smile, né? Pense nas transformações que esses adesivos foram capazes de promover. E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu? Sem Parar sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também do consórcio Honda, burguesinho. Vai, burguesinho. É. Ó, o cara que você falou, levou aí pra qualquer lugar pra ficar dirigindo comigo. Quem foi buscar a musiquinha? Olha, ele que reze pra não ter esse dinheiro todo que foi gostar de ter. Porque eu vou te falar, é o último cara do mundo que eu contratei. Ué, mas primeiro. É um lixo. Mudou. O Sombra tem razão. Quando eu falei, o Sombra mandou um WhatsApp. Cuidado, que é um lixo. Olha só, amigo, o consórcio Honda está dando 50 motos TG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez, é muito fácil participar. Compre uma cota de consórcio que você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Se liga! BIS 125EX, a partir de R$164 mensais. PCX a partir de R$203 mensais. Que eu vou encarar uma, mano, verãozão aí. Opa, essa motinha é top, hein? Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. O segundo sorteio da promoção já saiu, hein? Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte, hein? Três ganhadores: o Sérgio Lopes da Silva e o José Alciélio Cardoso de São Paulo. E o Adriano Bernardo de Oliveira de Carapicuíba. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, se não der tempo hoje, vá amanhã de manhã na Japalto em Mauá. Na Japalto Mauá. E fale com o gerente, o Walter. Procura lá, liga lá pro Walter na Japalto Mauá. 4548-8888. 4548-8888. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio é Honda, Chuck. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97. Lembra, olha, amanhã nós vamos terminar aí, de abrir fechando, a cápsula do tempo. Tá? Vamos aí, ter a expectativa para amanhã. Tá por bem. Enquanto, Rudy Landucci na lanterna. Podemos refazer? E Mano ganhando, hein? É, e o Ben já amarelou, não quis participar. É? Não amarelei, não é, não é verdade. O Mano não, tem 50 pontos. Nunca amarelo, e o Rudy tem 20 pontos. Obrigado. Já se salvaram do chapéu de burro o senhor Bento e o senhor Mota. Chupa, Rudy. É. Salvaram do chapéu de burro, velho. Outra vez se cair no Rudy. Olha. Não tá muito longe. Ah, o cara é um baita imitador, falar, mano. Tem que fazer igual o Campeonato Argentino, por média. Por ano média. Ano passado eu fiquei em segundo. É. Esse ano eu fiquei em último, faz a média. Puta, eu caio de novo. Tá, mas agora mudou. Em primeiro mudou, ano mudou, passado. Mudou. A média tá boa. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Fala a verdade, faça diferente, faça a Banditech. A Banditech inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. A primeira com bolsas de mérito por mérito de 20 a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditech é preparar seus alunos para fazerem a diferença até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça Banditech. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Próxima prova nesse sábado, dia 12. E a última válida para as bolsas por mérito, tá bom? Então não perca, Banditech é a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97 também tem oferecimento da BV, Benjamino. Olha só, amigo, o ano acabando, teu dinheiro acabando também. Ainda bem que tem uma loja BV financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. E a BV está sempre ao seu lado. Passa lá, Ipiranga, Lapa, Tatuapé, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar bbfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Ó, grava no teu celular, hein? O telefone da BV, 3003-7888. Nesse país a gente sempre precisa, viu? BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Chuck! Muito bem, Estádio 97 chegando ao final, senhor mano. Ô, Sombra, te mandar um abraço aqui pro Fábio Barbosa. Barbosa. Não falou o time, mas... Fábio Barbosa, eu vou te falar, é santista. É o ex-presidente do banco do... Ô, meu Deus do céu, do Santander. Mas não é santista, não. Mandar um abraço pro meu amigo Weber Lima também. São Paulino Roxo. Continuando na sessão, abraço. O Banco Real foi Santander, comprou. Abraço pra Mona Lisa Morato, pro Fábio Rogério de Santana, pro Vinícius. Perrone. Fruculo. Mona Lisa Perrone. E o pessoal do Banco Votorantim. Então tá certo. Eu queria mandar um abraço, porque isso pode ser o último que eu mando pra esse vagabundo calhorda na vida. Quem é? Um abraço, Ba. Obrigado, Lisa. Por que o último? Hã? Será que você não volta amanhã? Não, eu não, eu volto. É que a partir de hoje pode ser, não, pode ser que eu não fale mais com ele nunca mais. E Sombra, entendi. Libera uma camiseta pro Lelis Roberto. Lelis Roberto ganhou a camiseta com o apoio da FIT, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. E aí, já acessou a loja do Estádio 97? Loja do Estádio 97.com.br. Acesse hoje mesmo, hein? Tem presentes sensacionais com a marca do seu clube pra você dar agora no fim do ano. É, tem relógio do Corinthians, tem relógio do São Paulo, tem as cadeiras do Palestra Itália, lembra? É, você vai encontrar lá. E mais uma infinidade de produtos licenciados, tá bom? Acesse loja do estádio 97.com.br. O Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Escer, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para curtição? Bom, engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Falou, gente. Boa noite. Tchau. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. Festa de fim de ano do Energia na Veia com People. Um dos grupos de maior sucesso da história da Disco Music. Adoro Vila de People. Vila de People. Isso vai ser demais. Ao vivo, 11 de dezembro, no espaço Urban Stage. E mais os DJs do Energia na Veia. E a apresentação de Silvio Ribeiro. Festa de fim de ano do Energia na Veia. 11 de dezembro, no Urban Stage. Rua Voluntários da Pátria, 498 em Santana, próximo à estação Tietê do metrô. Vila de People ao vivo. E os DJs da Veia. Ingressos à venda nas lojas Cavaleira dos Shoppings, metrô Tatuapé, Eldorado e Ibirapuera. Na Energia 97, na Embaixada Dance Music, no Urban Stage. E também nas lojas Artwalk e Authentic Fit, relacionadas no site festaenergianaveia.com.br. Realização Urban Stage. Promoção e Energia 97. A energia que te move, que te move. PRB, Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. São Paulo é o maior e mais importante estado do Brasil. Esse protagonismo, especialmente no campo econômico, precisa encontrar atores políticos capazes de liderar e mostrar o caminho a seguir. O PRB tem contribuído decisivamente tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa e quer avançar na gestão das cidades. Com ética e respeito pela coisa pública, estamos prontos para as eleições de 2016. Venha com a gente. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo garantido imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Energia. PRB. Celso Russo Mano, deputado federal. O futuro da nossa cidade não pode ser traçado dentro de quatro paredes de um gabinete. As políticas públicas a serem implementadas devem ser discutidas com a sociedade de forma aberta e transparente. O PRB defende o diálogo e a participação popular em tudo aquilo que mexe com a vida das pessoas. Ah, e tem um detalhe. Chega de propaganda enganosa eleitoral. Ninguém aguenta mais ser enganado. Venha com a gente, filie-se ao PRB. PRB. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo. Para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Audience, something better. Apenas os grandes hits. Selena Gomez, Same Old Love. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Boa noite, boa semana pra você que tá ligado aqui na Energia 97. A partir de agora, até as 10, tem o Night Sessions rolando muita House Music. House Music de qualidade pra você. E a gente abre essa segunda-feira com Leonardo Ruas. Night Sessions. Night Sessions.

about house music. It's all about house music. It's all about house music. You see, everything comes together for a reason. And the reason right now is to come together for the house music sound. Yes, it is. All right. Something about the house music gets all in you and makes you feel good. Makes you clap your hands and it makes you stomp your feet. There can't no other music do that to you but house music. Oh yeah, come on. It's all about house music. It's all about house music. Night sessions. It's all about house music. It's all about house music. House music. Sessions.